Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! E o herói, enfim, confronta o desafio final de sua jornada. Tá sendo! Prepare-se, vilão! Tua estirpe será avassalada por minha espada! Pô, não sei imitar a voz de vilão, imita aí. Porra, cara, que nome escroto pra um vilão. Tem que ter um nome mais foda. Corre! Tá achando que eu sou otário? Vai lutar com meu dragão de estimação. Vou sumir daqui. Falou. E surge o dragão. Eu sou o dragão magia. Que covardinho que seja! Golpe final do grande siniestro! O herói vence o dragão. Seu corpo colossal desmorona no chão. E atrás dele, enfim, vê-se a princesa, a amada do herói, finalmente livre da tirania do vilão. Oh, meu herói! Aí, herói, se deu bem, hein? Enfim, neste momento, ele se recorda daquilo que disse outrora seu mentor. Lembre-se, seu destino final só será revelado quando o último selo não mais estiver lacrado. É mesmo? O que ele quis dizer com isso? O herói então avista um baú. Onde? Atrás da asa esquerda do dragão. Cadê? A esquerda do dragão. Ah, ali! Ah! A recompensa final! Vamos desvendá-la! O herói então abre o baú. Um papiro? O que será que diz? Parabéns por jogar! Tente agora o modo mais difícil! Como assim? Ah, na moral, eu jogo 22 horas sem nem parar pra tomar café, mato exércitos de goblins, orcs, trolls, um dragão pra isso? Ah não, parei com esse jogo, foda-se! E assim termina a jornada do herói, que aprende, da pior forma, nem sempre tudo nos jogos se resume à diversão. Fico bolada com essa galera que salva a princesa, e em vez de chamar pra sair... Fica se preocupando em ver CG. Começando mais uma vez em sua 37ª edição! Mentira. 38ª. Não, é a verdadeira 37ª. Não, peraí. Foi o melhor podcast que a gente já gravou e vocês estão fazendo um pouco dele, na moral. Quer dizer, todo o esforço que a gente... O melhor que a gente não gravou também. O melhor que a gente não gravou. Ó, e digo mais, foi o único que eu ouvi inteiro. Nessa semana estamos reunidos aqui pra falar sobre a recompensa final dos jogos, o ouro no pote de ouro no final da Quiris. O finalmente no final. Mas a gente não falou sobre isso já, falou sobre achievements. Não é disso que são feitos os jogos? Não. Não é? Não. Até porque que jogo que você zera e não aparece no final ali, achievement, você gerou. Ah, tá. Mim. Esqueci, você se liga na história, né, essa porra de viado. Na moral. Quando sai de história, você passa com start. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Ilaps. O melhor encerramento de podcast que a gente já fez foi no Disco Ninja, volume 13, Incesto. É verdade. É a melhor recompensa por ouvir o episódio inteiro. Mestre Splinter. Cara, muito trabalho e pouca diversão me faz um boneco sem graça. Makes Mestre Splinter. Much work, no fun. Makes Mestre um Splinter. E o Senhor da Eternidade. Que agora não é mais mestre, é apenas um mero mortal noob. Nossa! Tem que ver isso aí. Tô botando vantagem, caralho, eu não acerto. Tava falando, vou virar grão-mestre, vou pensando em saculejar o esqueleto. Eu vou trabalhar pra inverter essa situação aí, que tá foda. Trabalhar pra conquistar os 3 pontos, né, fazendo tudo que o professor pediu. Nessa semana vamos unir os nossos poderes, preparar o canhão combinado e derrotar o boss. Aí, finalmente, a gente vai assistir o tão esperado e prometido final do jogo e, quem sabe, o gancho pro Dust depois dos créditos. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Vai ter o Dust. Vai ter os e-mails. pra você, garotinho, que reclama que toda semana nós estamos colocando aqui no nosso bloco de e-mails temas funk, ou chamado funk carioca, como as pessoas das outras partes do Brasil dizem, porque acho que devem ter vergonha, vai aí um metal na sua veia, seu crianção. Na cama de esculacho, na sala ou no quarto, no beco ou no carro, eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sempre lido, arfa falador, o cara interessante, esculacho deu amor. Porque está entrando no ar o bloco de e-mails do Eu Gosto de Jogos, edição 37, a versão verdadeira, a versão não faça. Estamos aqui com o Ninja Inimigo e o Granveio e nós vamos ler os e-mails. O primeiro e-mail é o e-mail aqui do Atmo, de Recife, que ele manda aqui apenas uma imagenzinha muito simples, que eu fechei, que eu sou muito burro, caralho, cara, essa porra. Porém, ela está aqui, olha só, ele manda aqui um tema que ele disse que é um assunto muito relevante aos últimos podcasts, que é uma música chamada Soul Fake, que eu vou cantar um pedacinho aqui pra gente. Sou fake, no tópico eu te gasto, na enquete eu trolo fácil, meu fake é adorado, eu sou quase mito, tem fake de mendigo, do Mussum ou X-Espírito, até de Jesus Cristo ou destruidor, tem fake irritante, aquele palpitante, nenhum interessante, mas não se esqueça, que eu sou vagabundo, e tenho o dia inteiro pra perturbar todo mundo. Pra te enlouquecer, pra te enlouquecer, pois eu sou desocupado e só quero aparecer. Sou fake. Podia gravar um Jogos e Diversão. E, Jimmy, por obsequio, o próximo e-mail. Pois não, senhor Ilapso. Bem, esse próximo e-mail aqui é do Mário Comeu Granville. Se o Mário Comeu no CS matasse o Lapso, o que aparecia ali no canto superior? Mário Comeu Pivoto. Mário Comeu Pivoto? Não, ia aparecer Mário Comeu Jesus Ninja. Ou Cangaceiro Samurai, mas agora o Cangaceiro Samurai é outro. Eu passei o manto. Olá, pessoas. Aqui quem fala é o Mário Comeu e estou aqui pra lhes perguntar se vocês jogam LOL. LOL. Não. Ele diz aqui, com certeza vocês jogam e já ouvi vocês falando. Então a pergunta foi brinca. Que pergunta, né? Retórica. Enfim, estava a fim de jogar uma com vocês, já que o Dota vocês não jogam ou jogam mal. Sem ofensas. E vou no X1 aí, malandro. Tem que procurar no Garena lá, da Garne. E Ninja Inimigo, você, a galera aí, toda a galera, o Senhor da Eternidade, o Mestre Splinter, a Paraguaia, o Comandante Cobra, o Pajé do Aprimoramento, como é que vocês jogam LOL aí? Meu nickname no LOL é Cifid, porque já tinha Ninja Inimigo, Cifeid. Tá no post aí. Beleza. Pra quem não é letrado. Aproveitando aí esse e-mail desse caboclinho aí, fazer propaganda de um outro jogo do mesmo estilo, que é o Heroes of New World. Quase ninguém joga, eu sou muito viciado, com vários amigos meus jogam também. Meu nickname lá, pra quem tiver, é gay. G-U-E-I? Porque não pode três letras. Pode, né? Ah, sim, é verdade. O próximo e-mail aqui que o Granville ia ler, mas o microfone dele tá sacaneando ele, é o do nosso... Tá embolotando. É o do nosso camarada do Eu Gosto de StarCraft. O Cangaceiro Samurai, ele diz o seguinte: Maloc, depois que eu vi o podcast, resolvi jogar o Braid. Que jogo de nazista, filho da puta. Deixo aqui minha indignação quanto a essa porra. Me formei em engenharia com laude numa das melhores universidades dessa Brasília e não consigo montar esse quebra-cabeças. Esse jogo ri da minha cara tal qual Nelson Reed Milhouse. Concluo, portanto, afirmando: Braid não é jogo, Braid é bullying. Se encontrasse o Jonathan Blow, mandava o golpe do Zangief Kid nele. Beijo na mitocôndria, Cangaceiro, o Samurai. Ninja Inimigo, você acha que... Ninja Inimigo e Granville, vocês acham que Braid é bullying? É um tipo de bullying, assédio moral, algo do tipo? O Braid é uma volta ao passado, aos jogos difíceis. Ele pode abusar da dificuldade, assim como o Super Meat Boy faz. Tem uma diferença: o jogo Braid não requer habilidade, requer inteligência. Pô, chamou o cara de burro aí. Não, cara, eu me fodo em Braid, velho. O cara soube escrever mitocôndria e você chamou o cara de burro, pô. O cara vai, se formou com um cum laude aí, sinistro, vou me formar com... Ah, mas é engenheiro, cara. Engenheiro não sabe escrever, cara. Ô, sua piranha. Calma, calma, sua piranha. Inimigo, os dois próximos e-mails aí mandaram o mesmo e-mail, os dois. Então você pode fazer uma leitura condensada. Pois é, né? Parece que combinaram. Enfim, o Fox aqui mandou pra gente. Aí, aliás, Fox tem que aparecer de novo, né? Ficou só no pipoco. Ah, vou falar de pipoco, vou falar de tiroteio, bad boy, meu irmão. Vai aparecer aqui, pegar a mulher. Moro no caralho, Leblon, moro no Leblon, porra. Tô acostumado com tiroteio, porra. Ele fala assim, fala que nem ele fala, aê, piranha, meu Brasil, gosto pra caralho o podcast de vocês aí, mas pelo amor de Deus, manda o Lapso parar de cantar. Pode ver que eu já parei, eu até falo. Tirando a épica gravação de Backstreet Boys, o resto foi um saco. Mas, pô, o Lapso tem a música no coração dele. Eu já ouvi mais de 16 músicas gravadas pelo Lapso. Cara, lá só, pra quem não assim sabe, você acostuma, cara. Me cadastraram como artista no Last.fm, tá? Procurar Lapso lá vai aparecer eu, falando sério. Sugestão, vocês podiam fazer um podcast dedicado aos piores jogos da história. Halo, por exemplo. Não, eu não falei isso. Eu sei que já teve um sobre jogos indie, que são pra mim um saco. Mas podia ter um só falando de jogo ruim. Meu voto com certeza vai pra Superman 64. Eita, jogo ruim. Aí, eu aluguei Superman 64, moleque. Foi uma das piores experiências da minha vida. Porra, um colega meu tinha comprado, cara. Era pior ainda. Eu não conseguia vender, porque todo mundo sabia que o jogo era uma merda. E o Nabase, nosso especialista em RPG aqui, veio falar com a gente. Fala, galerinha. A diferença conceitual entre dificuldade de fazer um jogo na década de 80 e hoje é a mesma do cinema de 40 e hoje. As dificuldades técnica e investimento são muito diferentes entre as épocas. Por isso deu tanta discussão nos comentários, né? Exatamente. Exatamente. Da mesma forma, o sucesso é medido de forma totalmente diferente. Um jogo como Pitfall seria um fracasso retumbante. Cara, aí, podia tocar um hino nacional aí. Um jogo como Pitfall seria um fracasso retumbante de vendas se fosse considerado um jogo AAA. No mais, o podcast continua muito bom. Queria sugerir um tema: grandes decepções nos jogos. Vale a pena até falar do Superman 64. O melhor jogo da história aí. Foi combinado, né? Foi combinado essa porra. Sacanagem isso aí. Como sempre, finalizando a passagem meteórica pelos comentários. Paprika Boy diz, palmas ao Elapso e toda a galera aí. Melhor first de abril. O Gabriel Lonasses. Pô, cara, não tô conseguindo baixar. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí, cara. Tinha uma galera que baixava 2 minutos e falava, caralho, tá dando caralho, deu pau. Teve um aí que gravou com a gente, eu não vou falar quem foi, Daigo, mas ele ficou, porra, o podcast tá no erro aqui, só passa da abertura. O Zack Malvado falou, excelente, o melhor cast que já ouvi sobre Final Fantasy ever. A profundidade de como vocês lidaram com os complexos assuntos de Final Fantasy me deixou estarrecido. Parabéns. Quem não ouviu, ouça. Garanto que vai agradar a todos os fãs de Final Fantasy. Puta que Fábrias, pariu. Fábrias, em tudo em letras sem garrafas. Sem comentários. Essa bosta não tá funcionando. O Carniceiro do Além, fui trollado e demorei pra entender, / Epic Fail. O Carniceiro do Além, ele tava ouvindo, ele ouviu de novo, não tá entendendo. Quando ele entendeu, tocou na cabeça dele assim, tananananananã. O Quiros de Fogo, vocês falarem de Final Fantasy 3 horas e 10 já, é bom demais pra ser verdade. 1º de abril de 2011, seria bom demais pra ser verdade, isso é uma mentira da eternidade. Mentira da eternidade. Depois aqui o Fabrias, não contente, ele falou, sabe o que eu penso? Teve neguinho que ficou com o saco cheio de gravar podcast e deu essa desculpa de 1º de abril. Será? Será? Será? Molox, concordo, isso foi tudo uma armação só pra não terem que gravar podcast essa semana. Isso é uma tremenda falta de respeito com os ouvintes, que bancam salários milionários de vocês pra terem somente um episódio por semana. Shame on you! !! PS, a música tema do Gilly cai bem com qualquer coisa mesmo. Essa montagem ficou literalmente foda. Aí, não quero falar nada não, mas o nosso salário são seus e-mails e comentários. E isso é melhor que qualquer milhão, meu amigo. Tá. Ah, é? É? Não, eu tô recebendo em dinheiro. O meu é... Não vou nem falar como é que eu recebo. É, Zeke Malvaro, também de acordo. Podcast tem uma função social. Pra mim, é medida de duração de tempo, por exemplo. Essa viagem durou 2.5 podcasts do Baixo Frente Sol. Podiam ter trollado por mais tempo, como todo fã babaca de FF, como eu, merece. Cara, oh, é, a gente via, mas não deu um. Tem que ver isso aí, cara. Eu não trollo ninguém, não. Eu sou um fã babaca de FF. É, psicopato. Parem de dar no cu, praticar necrofilia, cropofilia, cunilingua e façam algo decente. Porra, cunilingua é bom, hein? É, se Se for feito numa mulher limpinha, porra, tá sendo, por que não, né? Porra, tá sendo. Língua negra. Por fim, o um comentário que carimba, né, essa leitura de comentários, o Ovini Lima, puta que pariu, a gente espera a semana inteira pra isso? Então a gente merece mesmo. É isso aí, pessoal. Voltamos na sexta-feira. Aliás, se você está ouvindo esse podcast hoje, aqui na quarta-feira, você está ouvindo o podcast secreto. É o podcast secreto 37. Sabe quando você chegava no Final Fight, naquela fase do carro, que você tinha que quebrar o carro? É esse podcast é tipo aqui. Isso. Caraca, é que nem na primeira fase de Star Fox 64, quando você segue o Falco pra debaixo da cachoeira e... Aí vai pra fase B, tipo isso. É isso aí, envie seus e-mails, comentários, sugestões, críticas, porrada. Status Max Empukiakos, pode ser com um especial de três barras, para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Nosso Twitter é @baixofrentesoco e o nosso site é o www.baixofrentesoco.com. Anote o password, porque vem aí a terceira fase do nosso programa e vamos até o final. Seja ele um Thank You for Playing ou seja ele uma CG sinistra. Você aí que gosta de ver homens suados no chão derramando sangue um do outro, acesse aí o site, é site, mmaurgente.com. Lá você vai ficar por dentro das fitas de alta periculosidade que foram, né, pô, vai ser, tá sendo no mundo de mucha lucha. E participações de quem? Senhor da Eternidade, Pajé do Aprimoramento, Comandante Cobra e Carniceiro do Além. Olha só, aí, mmaurgente.com. Tem que gostar muito de MMA pro Senhor da Eternidade fazer isso, né, cara? Ele gosta tanto que a foto dele no Skype agora é a foto do vizinho dele, que é um lutador de MMA, que eu não vou falar quem é, mas é um cara aí que namora é casado com uma tal de Joana Prado aí. É o vizinho dele do andar de cima. Eu não vou falar quem é, mas tudo bem. É um cara que levou um chute no queixo aí. Eu sou sinistro, melhor que seu marido, esculacho seu amigo, no escuro eu sou um perigo. Pra ti enlouquecer, pra ti enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra ti enlouquecer, pra ti enlouquecer, todas que provaram não conseguem. Pra ti enlouquecer, pra ti enlouquecer, todas que provaram não conseguem esquecer. Pra ti enlouquecer, sou foda. Foda! Vamos começar pelo final, né? Já que é sobre o final, vamos... Como é que termina esse podcast? É, com a música do Sonic. Então, olha o spoiler. Um bom final necessariamente tem que vir de uma boa história em um jogo? Vocês já jogaram algum jogo que a história era ruim ou que não tinha história, mas o final do jogo foi sensacional? É, que susto. Street Fighter 2. Que susto. Quando você começou a falar, um bom final, necessariamente, eu pensei, completei na minha cabeça. Um bom final, necessariamente, vem no final do jogo? É verdade, engraçado. É uma boa pergunta pra começar. Vem no final do jogo? Pô, pior que tem jogo que o final não é o final, né, cara? Tem jogo que o final é o começo. E você só descobre que o final é o começo do final. E esse é o final do jogo, entendeu? A gente já falou no Chrono Trigger, né? Ele não acaba quando acaba. Ou ele acaba quando acaba, né? Ele acaba quando começa, só acaba, né? Acaba quando termina. Exato. We're Márcio deu um bom exemplo aí, cara. O Street Fighter é um jogo que não tem história porra nenhuma e final é irado. Principalmente o Third Strike e o final do Akuma. Memorável. Tava me referindo ao Street Fighter 2 mesmo. Street Fighter 2, o final do Zangief. Muito bom, cara. Ele com o Gorbachev lá dançando coçado. Mas teoricamente o Street Fighter 2 tem uma história, né? O Zangief não tava ali pra tentar mostrar o comunismo e o socialismo da mãe Rússia. E no lógico final história, cara. Tá escrito onde a história? Mas onde tá escrita essa história? No manual do jogo original. No manual, é verdade. No manual do jogo original no arcade, né? O seu Zé, dono do barco, não recebeu o fliperama. Aqui o seu Zé, o manual que a Capcom mandou pro senhor do jogo. O senhor deixa na vitrine aí do bar pra criançada pegar e ler a história. Aí lá diz, né? O Zangief é um agente da URSS que está tentando propagar que o comunismo é superior a tudo. Mas na versão americana temos que mudar isso porque nos Estados Unidos somos anticomunistas. Porra! Então ele é só um dançarino com saco. Street Fighter 2 nunca teve história e isso foi uma viagem da minha cabeça. Eventualmente tem uma retrocontinuatividade da Capcom que eles inventam histórias pra tentar encaixar naquela porra, mas tem história, cara. Não, o melhor não final, é pra ter, né, cara? O melhor final de Street Fighter 2 é quando você zera no modo normal. Que aí você recebe o clássico Thank you for playing, try the hard mode. Thank you, play. Esse não é um exemplo de péssimo final? Nossa, brocha demais isso. Gosta muito, né, cara? Mas na verdade é um atestado de noob, né, cara? Fala, porra, tu jogou normal, seu merda. Ah, não, na moral, né, cara? Tu quer o quê, cara? Por isso aqui que você fez, né? Por esse nada que você conseguiu. Ok, você aprendeu a jogar. Agora jogue direito. Agora jogue de verdade, joga esse viadinho. Agora a pergunta mesmo? Era um lance final. Tinha jogo sem história. Não, cara, o Mestre Splinter bugou, porque como esse é o primeiro tópico, ele não pode voltar no tópico anterior. Então ele não pode sabe crer. Caralho, pode crer. Deixa então, ele, pode infinito. Voltar no tempo. Ele só pode fazer isso mais pro final. Pô, eu acho o Red 13 muito mais irado. Não deixaram dar opinião no podcast passado, seu filho da puta. Primeiro que o Red 13 não existe, é Red 13. Red 13, cara. Não, sério, na moral, olha só. Cara, né? Foi criado num lugar muito. Vocês foram criados em lugares muito. Muito chatos, cara. Lugar que o nego fala Red 13, cara. Não, mesmo lugar que o nego fala Guile e Zangief. E Zangief, né? Fala Guile e Zangief, né, cara? Pô. Não, Guile é chique demais, né? Afinal, se um bom final não necessariamente vem de uma boa história, o que é o final do jogo? Cara, eu acho que. O que é a vida, né? É que o jogo acaba, né, cara? Quando você para de jogar, acaba o jogo. É o famoso Friends. É a certeza. A única certeza da vida é o game over, cara. Mas essa... Não, mas... mentira. Mentira, tem MMO pra provar aí que não existe isso. Mas eu quero saber se um jogo... O que é o final do jogo? O final do jogo é só o game over? Ou o final do jogo é uma sequência de fatos que te são mostrados pra mostrar a conclusão da história? Ou se é alguma coisa só pra te mostrar assim... Valeu, você passou por todos os desafios. Parabéns! O que a gente pode caracterizar como o final de um jogo? O ending. Quando tem o desfecho da história. Quando todas as lacunas e os buracos que a galera colocou no plot são preenchidos, cara. Esse é o final do jogo. Ou não. Ou não. É, o final de jogo pode ser várias coisas, né, cara? Pode ser o fato de a sua mãe pisar no fio e derrubar o videogame. Isso é o final do jogo. Esse é o final ruim. É o que a gente chama de final ruim, inclusive. Pode ser também quando seu pai, seu tio, sei lá, alguém na sua casa fala: vou ter que desligar a luz aqui por causa da... pra mexer aqui no ar-condicionado que tá dando curto-circuito com outro. Aí apaga tudo e não dá tempo de você desligar o videogame. Mas nem eu salvar. Tenho password. Mas não tem. Não quero saber. Desligou porque o ar-condicionado então. É mais importante. Verão tá chegando. Isso aconteceu comigo jogando Castle of Illusion pra Master System que não tinha password nem save, meu irmão. Mas então, eu tenho um final bom pra contar de uma história que também é do Master System. Eu tinha o Master System 2, só que eu ganhei Jurassic Park, a fita do Jurassic Park, que era pra Master System 3. Então, tipo, eu chegava no Tiranossauro, que era o último boss, né, obviamente. Aí quando eu tava quase matando, travava. Sempre travava. Sempre. Caralho! Aí eu tinha que começar tudo de novo. Era muito irado. Muito irado. O jogo era esse, saca? No final do jogo eu travava e fazia um barulho. Mas chegou no final do seu jogo, né, cara? É, que zerei. É verdade. Não, mas é, pô... Se fosse hoje em dia, eu via o vídeo no YouTube no final. Final Fantasy VII são 3 CDs. E o meu terceiro CD tava arranhado. Então, como o terceiro CD só tinha o último... Pirata? Vídeo... Não, tava arranhado mesmo. Arranhado. Acho que era pirata, era. Mas que era pirata. O Street Fighter X que tem aqui em casa de PlayStation 1, cara, cai no chão, arranha, o gato arranha, funciona até hoje. Porra, aí eu chegava no dungeon final e travava, ficava sempre assim, vou usar magia. Aí fudeu. Aí eu fiquei Ah, já sei o que aconteceu. Tu charqueou pra ter a supernova do Sephiroth. Não, cara, eu não conseguia fazer porra nenhuma no terceiro CD. Então eu fiquei no segundo CD, no final do segundo CD, por 60 horas fazendo chocobo, correndo de um lado pro outro. Caralho. Weapon. Você vai comprar outro pirata, cara? É barato. Não, aí um dia eu aluguei o terceiro CD e zerei. Mas foi assim: hoje eu vou zerar o jogo e ver o final. Peraí, que locadora foda é essa que você alugou só o terceiro CD, não fala foda. Não, eu aluguei todos os CDs, mas eu tá. O terceiro. Aí eu fui. Mas nem custou nos outros, né? Eu fui na locadora, aluguei o jogo, cheguei em casa, fiz maratona, zerei e tal. Ah, e vi o final. Eu achei o final muito foda, sob essas circunstâncias. É verdade. Vendo não, final, mas não. Assim, naquela época, sob qualquer circunstância, o final era muito bom, né? Ele, hoje em dia, eu vi esse final da Final Fantasy VII um dia desses aí. Até, não lembro porquê, pra comparar com o começo do Advent Children. Pra ver se era só o mesmo final reanimado, né? E costuma sendo um bom final. Ele é meio chatinho no começo, aquela parte antes de ter o X1 com o Sephiroth, porque fica lá ele, a Tifa e o galera falando: ah, é, o planeta tá condenado, vai todo mundo morrer, não sei o quê. Mas o final é muito bom ainda, até hoje, no, na perspectiva da história. Ele complementa, ele fecha bem a história. Agora, verdade, a animação dele, o padrão de hoje. Ah, cara. O final do Final Fantasy VII é ruim e abstrato, como todos os finais de Final Fantasy. Não, pô. Primeiro que o jogo que eu escolhi hoje é pra contrariar o que você disse. E segundo que naquela época, a gente lutava pelo CG. Isso é verdade. Isso é verdade. Era uma recompensa em si só. Começava o CG, tu apagava a luz e falava: mãe, vem ver o CG! Aí, traz o cachorro! Vamos lá! Eu não sei o que é isso, cara. Eu não tinha PlayStation, eu tinha Nintendo. Nintendo não é muito fã de CGs. Nintendo não tinha CG. Nintendo é: mãe, peguei a estrela! Vem ver a estrela! Here we go! Yeah. Mais uma sua vez, vem ver o Yoshi. Diablo 2, porra. Diablo. Lembro até hoje. Tava pelo CG fortemente. Não, moleque, fortemente. Eu lembro que no Warcraft, o Warcraft era fortemente luta pelo CG, moleque. Agora, vamos voltar no tempo. Vamos para os primórdios de Era Uma Vez um Beat, 8 bits. Naquela época, os jogos tinham finais bons? Você acha, porra, que a galera se importava com o final naquela época? Porra, nem. Cara, eu jogava muito Master System, né? Que era o que eu tinha. Master System, todos os finais eram. Mais ou menos, era texto na tela dizendo: então o Tom, depois de muito tentar, desistiu de pegar o Jerry. Parabéns. Você então a Mônica descobriu que nunca houve o Capitão Feio, que era só o dragão do jogo Wonder Boy. Não, o final do Mônica no Castelo do Dragão é assim. Spoiler, galera. O spoiler sobre Mônica no Castelo do Dragão. O final fala assim: você mata o dragão e aparece assim. O Capitão Feio fugiu, mas a Mônica conseguiu vencer essa jornada. Game over, score. Mas na verdade, não, uma coisa que uma coisa que joga contra esses jogos de 8-bits, eu lembro que a maior parte dos jogos que eu tinha não tinha uma história muito elaborada, então não exigia um final. Eu lembro do jogo do Tasmania pro Master System. O objetivo do jogo, tipo, você via, começava o jogo, Tais acordou com fome, vá comer. E você tinha que pegar ovos e coisas no meio do cenário porque você tava com fome, só por causa disso. Aí no final do jogo, quando você zerava, matava vários loucos aleatórios, inimigos que estavam impedindo você de pegar as melhores comidas da tua região. O que acontecia, parecia uma outra diabo da Tasmania, fêmea, que corria em cima de você e falava: quero casar. Aí você saia correndo varado, tipo, era o final do jogo, moleque. Não tinha história. Cara, eu tava falando com a Nid inimigo outro dia, aí eu falando assim: não, porque eu não consegui zerar Alex Kidd quando eu era criança no videogame e tal. Eu sempre travava naquela última parte que tinha que fazer uma sequência e tal. Ela: pô, eu zerei. Padrão. Aí ela falou, eu falei: caralho, tu zerou Alex Kidd no Master System? Ela falou: zerei, ué. Só que aí eu falei: ih, o final é irado? Ela: hã? Como assim? O final do Alex Kidd é maneiro? Ela: final? Não? Como assim? Não. Eu falei: caralho! O Alex Kidd, o Joaquim Paul dele não é decorado que nem os outros. Né? Como assim? É, sei lá, os primeiros você tem a ordem certa pra você ganhar o Joaquim Paul, pô. Ah, não, sim. Mas aí quando você zera o jogo, eu fui zerar no emulador do Master System. Aí quando eu zerei, apareceu o final. Uma tela preta subindo umas palavras contando o final de uma história que nunca começou, moleque. Na moral, qual é a história do Alex Kidd? É padrão. Não, na moral. Mas mas tem uma história. Príncipe de um reinado da puta que pariu? Ah, sempre Mac, soube. Onde é que tu viu isso? Tu viu Mac, isso na caixa do cereal Foda Flakes, né? Só se for. Foda Flakes. Com certeza, moleque. Eu sou foda. Sou foda. E como Foda Flakes. Cara, mas é... Você pega Sonic. Qual é o final do Sonic? É sempre destruindo os sonhos do Robotnik e a base dele. Cara. Não, não, não. Tipo, o final de Sonic 2 é lindo. É lindo? Pra Mega Drive, o final de Sonic 2 é lindo. E digo mais, o final triste de Sonic 2 pra Master System é muito triste. Um dos finais mais tristes que eu já vi. Com certeza é o final mais triste. Você é viadinho. Que isso, cara? Tu já viu? Tá, mas eu não sou viadinho, eu também achei o final mais triste que eu já vi. É, tá bom. Só tem que comprovar que é viadinho. Você vai receber alguns e-mails com porradaria falando que naquela época existiam jogos, sim, que focavam na narrativa e tinha um final, tinha história. Phantasy Star é muito foda, puta que pariu! Moleque, Altered Beast, né? Altered Beast tá aí pra isso. Não, não, não. O final de Altered Beast é um cu, moleque. Moleque, pensa só, pensa na narrativa. Porra, o maluco vai e te ressuscita da tua cova. Life from your grave. Você vira vários animais pra poder salvar a filha dele, cara. Qual o problema? Faz todo sentido pra mim. Diz, como é que o final pode ser ruim dessa história, cara? Cara, o final do Altered Beast, se eu não me engano, é assim. Você vai ao longo do jogo vendo, tipo, imagens que contam a história. Não são, tipo, imagens formando uma animação. É, tipo, uma imagem por fase. É como se passou uma fase, agora vai pro próximo quadrinho da revistinha. Aí, quando tu zera o jogo, moleque, vem um passarinho, aí vira mulher. O pássaro virou a mulher, você como um lobisomem, aí aparece uma foto assim. Então, o lobisomem pegou a mulher e... Alright! E acaba. Foi irado, cara, na moral. Lobisomem morto-vivo, né? Foi ressuscitado da tumba. Com certeza. Lobisomem... moleque, e o lobisomem ainda olha pra ela com uma cara assim... Vai rolar um adultério, moleque. É, porque é adultério. Ele era casado, por acaso? Ele podia ter sido casado quando era vivo. Tem essa também. Tem, né? Quase não explica. Mas olha só. É, mas todo mundo sabe que quando você casa, você promete ficar junto até a morte. Caralho, até que a morte você vai. Caralho, pode crer, pode crer. Porque tem que só casar, ressuscitar e pegar uma mulher. É tranquilo. É tranquilo, é do terra. Pô. Achei o macete, velho. É, parada é morrer. Ah, foi isso que Jesus fez então, cara. Porque ele não queria mais ficar casado com a Madalena, pô. O maluco tipo, sumiu 3 dias e voltou. Aí, meu irmão, agora tô na pista pro negócio, parceiro. Quando você tá jogando aquele jogo, a história do jogo é irada, você tá se amarrando, se identificou com o personagem, os fatos que vão chegando no jogo vão crescendo, e no final do jogo é só assim, 5 segundos de vai ter o 2. Puta que pariu. Tu acha isso foda? Tu acha isso irado? Porra, irado, vai ter o 2. Irado. Vou gastar mais $50 comprar o 2 pra ver o final de verdade agora. Pra poder ver o vai ter o 3. Clássico. Depende do gancho. Um gancho maneiro que tu fica com vontade de jogar o 2, tá ligado? Aí pode ser que nem o Duke Zone 3, que é tipo, ah, o bandido ainda está vivo. Tipo, merda. Spoiler do Duke Zone 3! Ah, pra, na moral, cara, ninguém vai se contar tipo, com a história desse jogo, sério mesmo. Caralho, nem falou que o vilão é humano ou alienígena. Pois nem falei que o vilão é tipo a mulherzinha que você come no começo. Tá, tô viajando. Nem falou que a Kerrigan vira humana de novo no final de StarCraft 2. É, nem mencionei isso. Porra, nem falou que o Bruce Willis tava morto no Sexto Sentido, cara. Aliás, tá aí um final que foi tipo o gancho para o 2, né, o do StarCraft. Ah, pensei que você ia falar do Sexto Sentido. Eu nunca vi o Sexto Sentido 2, cara. Os jogos antigos não tinham preocupação com narrativa, né? Era só o passatempo da sua viagem. Aí depois eles passaram a ter histórias dentro dele. Enduro não tinha nem final, porra. Eu comentei assim... Pitfall. Eu comentei que o nego ia falar assim, caralho, mas Phantasy Star era foda pra caralho, tinha final e puta que pariu. Phantasy Star já é uma outra época. Eu tô falando assim, tipo de Atari, essas coisas assim. Quando você chega no Master System, você tem já, começa a ter jogos, 8 bits em geral. Gráficos. Começa a ter jogos que tem uma preocupação, gráficos de última geração, cartuchos de 2 mega. Você começa a ter preocupações que vão além do passatempo da sua viagem, né, o doce da sua criança. E aí você tem o Phantasy Star, o próprio Mario, pô. O Mario tem um objetivo no jogo lá, que é salvar a princesa, porque ele tá na mão o dia inteiro, porra. E aí ele precisa de alguma coisa pra se divertir, né? quinta-feira de noite tem que ter um sexozinho. E aí, vai ter a princesa. Pena que é quinta-feira à noite, né, cara? Pena que... Até chegar na princesa, eles vão se divertindo com os cogumelos, né, cara? Os cogumelos, né, cara? Que ele vai encontrando pelo caminho. E o Phantasy Star, até por ser um RPG, um dos primeiros RPG em videogame, eu acho, ele tem uma... Ele ganha toda a preocupação de toda a herança do RPG em si, né? Que é de contar história, então... Mas é isso aí. Depende, cara. Eu tô jogando um RPG aqui que não tem história nenhuma. E é irado. World of Craft. 3D Game Hero. Many Men Online Role Playing Girls. Então, Elapso, o que você acha sobre final aberto? Cara, final aberto em relação a quê? Porque, quando você passa por todos os desafios que o jogo te impõe, passa por toda a luta e no final do jogo, são 5 segundos de final que resumem em... Vai ter o 2! Isso não necessariamente é a definição de final aberto, né, cara? Isso pode ser o final aberto, aquele final que não responde às dúvidas e que não fecha, que não conclui a história, não dá as respostas que você tanto esperava. Deixa aberto a interpretações, né? É. Tipo Evangelion. O que acontece? Você conta uma história, você não necessariamente tá querendo contar o final da história, você tá querendo contar um trecho daquela história. Isso pode levar a algum lugar, pode levar a lugar nenhum, pode ser que acabe. Pode aquele ser que desses filmes aí concorreram, né? Desses filmes aí concorreram ao Oscar, por exemplo, tava vendo aí, aquele Minhas Mães e Meu Pai, que é o The Kids Are Alright. Não tem final o filme tem uma hora que ele fala, bom, acabei de contar a parte da história que eu queria, acabou o filme. Às vezes você não quer contar a história até chegar no final, você quer contar um trecho de uma história, acabou, é como se fosse uma crônica. Mas aí você faz da crônica, faz um filme, faz um jogo. Em relação a jogo, às vezes o final aberto ou o final muito curto, o Uncharted ele é mais ou menos assim, os finais são meio curtos e não tem nenhum grande desenvolvimento na história. Ah, porque, mas sempre tem uma história, tipo, falei, logo antes do final sempre tem um, oh, então ele é o vilão. Sim. É, exatamente isso, entendeu? O final da história pode ser só o encerramento da história, ela não tem que trazer grandes desenvolvimentos da trama até então. É só uma conclusão. O Uncharted prefere colocar os grandes desenvolvimentos durante o jogo, assim. Você tá enfrentando o último chefe e tá lá dando soco no cara e conversando com o cara. O cara te falando, ah, é você, não sei o quê, bababá, filho de uma puta, vou começar com essas coisas. Mas o final não necessariamente tem que ser uma grande revelação que você fala, oh my god, uma coisa fantástica. O final tem que ser alguma coisa que faça você se sentir foda. Você tem que se sentir assim, caralho, venci, porra. Nem que seja você indo na lancha em direção ao pôr do sol falando, os zumbis dessa ilha foram expurgados. Muitas vezes essa sensação do vencer, porra, se dá pelo fato de que você passou pelo último obstáculo, né? Seja o último chefe, ou sei lá, a última fase do Driver 2, que não tem chefe nenhum, né? Você tem que seguir o helicóptero até ele cair na Pedra da Gávea lá. Mas pelo menos você tem que ter essa sensação. Você venceu, venci! Sim. A tela escurece e aparece, thank you for playing. Aí você fala, fuck! Joga o controle. Não, aí, exatamente, aí é sacanagem, né? Porque aí é o broche, entendeu? Quando você tem aquela sensação do venci foda, e logo depois passa uma historinha de merda, nem que seja uma historinha de merda. Por exemplo, o Mega Man 1. O final do Mega Man 1, você termina de matar o Willy, que é fácil, na verdade. O Willy do 1 não é difícil. Mas você termina de matar ele e dá aquela sensação de, porra, venci o chefe. E aí começa a passar o Mega Man correndo e tocando a musiquinha maneira e falando assim, o Mega Man venceu e o mal foi jogado para a puta que pariu. Continue lutando, Mega Man. Lute pela paz duradoura, que é uma antítese do caralho, mas funciona. E esse tempo suficiente é o tempo suficiente do seu ego inflar e você ter aquele tempo de ir baixando o ego e vendo lá a telinha passando com o céu escurecendo lá, ficando de noite bonito. Agora, quando escurece, fica Thank You For Playing, fica tipo Marvel vs. Capcom 2, aí você fica puto, você fica nervoso. esse final é muito parecido com o Star Fox 64, né? Quando você ganha, você tem as medalhas, né? Não é nada surpreendente, você acabou de salvar o mundo de uma ameaça, o que acontece? Você é premiado, condecorado, e acaba todo mundo correndo contra o sol e o crédito passando. Guerra nas Estrelas, né, cara? O final do Guerra nas Estrelas é exatamente isso. O final da Guerra nas Estrelas. Tem lá o clímax, que é na luta, tem lá o clímax do Nova Esperança, lá, que eles destroem a Estrela da Morte, depois só mostra lá o Han Solo e o Luke Skywalker recebendo a medalha. Parabéns, campeão. Karate Kid. O final do Karate Kid é ridículo. É tipo, parabéns, Daniel. Você venceu, cara. Você é o melhor. Você é bom mesmo, cara. Você me deu um chute na cara que eu fiquei esperando. Dá lá o troféu pra ele, levanta, garotinho, abraça ele, seu Snake faz aquela cara de muito bem, garoto. Acaba o filme, começa a tocar a música aí, lá. Mas aí eu considero. Fight for your honor. Eu considero que parte do final é o chute dele, cara. Já é o final surpreendente. Exatamente. Aí já... Se isso fosse um jogo, o chute dele seria a última porrada que você daria no chefe. Seria o quick time event do finish indo no chefe, entendeu? É, cara. Seria a piadinha do Snarf no final do episódio de Thundercats. Com todos rindo. Todos ri, todos comemora. Ai, mas Snarf está cansado de ser saco de pancada. Que pena, Snarf. Fora, você vai continuar. Você deveria estar acostumado com isso. Agora, esse tipo de final não me incomoda, esse final que só conclui, que não é surpreendente. Existem dois tipos de finais, né? Aquele que é só um desfecho, realmente, nada de novo surgiu, não há nada de novo no front, que sintetiza a história. O que você ia fazer? Você ia matar o boss. Você matou o boss, todo mundo ficou feliz, beleza, partiu pra casa. Tipo Zelda, Ocarina of Time. Qual era o teu objetivo? Matar o Ganondorf. Matou o Ganondorf, o que aconteceu? Todo mundo ficou feliz, voltou pra casa, todo mundo comemorando, sem surpresa nenhuma. Mas tem alguns finais, cara, e normalmente esses que mais marcam, na minha opinião, são aqueles que fogem totalmente do padrão do que a galera é criativa e você, cara, te surpreende, cara. Tipo esses Bride. São mais bizarros. Bride é isso. Porra, eu não joguei, sem spoiler. A evolução da narrativa de uma história pode se dar através de clímax ou de reviravoltas. Clímax é o negócio, vai evoluir, chega no ápice do negócio e se desenvolve a partir daí. O ápice do negócio, né, que é o... É o clímax. Literalmente. Clítoris. Com reviravoltas, você tem aquele famoso plot twist, né? O incesto. Como no Old Boy, por exemplo, que é um negócio que trabalha com reviravolta. Aquela merda de filme. Incestuoso do caralho. Pois é, ruim. Entendeu? Por exemplo. Igualmente, tem jogos que trabalham com clímax, tem jogos que trabalham com reviravoltas. A reviravolta costuma surpreender mais as pessoas, às vezes, mas é mais difícil fazer também. Até às vezes também a reviravolta é, sei lá, é maneira, mas quando você para 2 minutos pra pensar, você, porra, que merda de parada mal feita, tipo Heavy Rain. Clímax, eu acho uma coisa muito maneira quando você vai no videogame, entendeu? Porque quando você tá jogando um jogo, você tá entrando bem na pele do personagem, você tá sendo o personagem. Então no final... Tá sendo. No final, quando você atinge o clímax, você tá lá, a conquista é sua, entendeu? A conquista não é daquele personagem. Mass Effect... É do Brasil! Mass Effect, por exemplo, não é um jogo que tem um final, assim, que teve uma reviravolta na história e, caraca, meu Deus, não, mas no final faz você sentir que você é foda, avassalador, e na cama você esculacha pra caralho, entendeu? Depende do final, se você pegar o final, você morre, você suicida. Mais ou menos. Que é mais ou menos o estilo de trabalho de. Que é mais ou menos o estilo de evolução de história em filme de ação. Filme de ação é mais pra vangloriar a fodelança, a foderenguice do personagem, do que pra você trabalhar. Porra, qual é a história do Rambo? Falou com toda a guerra, foi lá procurar o amigo negão dele, aí a mulher do cara falou: ah, ele morreu de defeito laranja 2 anos depois que voltou da guerra. Aí ele fica triste, entra na cidade, começa a encher o saco dele e fala: meu irmão, vou comer o cu de geral. Destrói a porra da cidade inteira sem matar ninguém. Mas a gente já discutiu que Rambo é survival horror. Quem tem que sobreviver e quem tem que sobreviver são os policiais. Mas vamos fechar aqui essa ideia perguntando: vocês já tiveram alguma experiência de jogar um jogo inteiro, achar um jogo muito bom, mas depois que vem o final pra você, você fala: que merda de jogo, puta que pariu, foda-se essa porra. Nunca mais olhar pra cara do jogo. Ah, lógico. Ah, acontece muito, pô. Lógico. Bora, eu tenho até... Lembrar nome específico. Eu tenho até uma experiência recente. Um jogo que... Ah, eu lembrei de um agora. Comentado várias vezes aqui no podcast, que é o Borderlands. Eu tava super empolgado com a história, tem alguns recursos gráficos e a história do... História de Borderlands, né? Pô, mas é maneiro. Em termos de história, é maneiro. Tipo, tem várias sacanagens, várias tipo, cenários que você acha, aquelas paradinhas são bem maneiras. Tem, cara. Aí você vai... Um dia eu vou jogar. Eu tô zoando, a história é maneira mesmo, cara. Aí tem a lenda do The Vault. Tipo, aí o nego chega e fala: porra, beleza, The Vault, caralho, A4 e tal. Chega no final, broxada, tipo. É meio... Eu acho que é o melhor exemplo, assim, recente de um final que me decepcionou um pouco. Tanto que, acho que se o final fosse mais maneiro, eu teria jogado muito mais. Existem jogos que o custo de produção e o desenvolvimento são feitos linearmente. Então o que acontece? Conforme vai chegando perto do fim do jogo, a grana vai acabando. Esse é o problema quando um jogo é linearmente feito. Quando você faz um jogo planejado em etapas, você pode tirar um pouquinho do investimento do meio do jogo, por exemplo, tirar uma determinada fase ou um determinado setor do jogo que não vai fazer tanta falta, pra investir mais no final ou no começo, que são onde ficam boa parte das boas impressões do jogo. Então, existe jogo que quando acaba o dinheiro no final, você tem uma luta escrota de boss, você tem um final escroto, você tem um crédito subindo, então o herói caminhou em direção ao pôr do sol e venceu os desafios. Abraço! Não, tipo, cara, um exemplo clássico disso é a expansão do Warcraft 3, o Frozen Throne, que no final tem, tipo, aquela luta foda que todo mundo tava esperando entre o Arthas e o Illidan. Você acredita que vai ser um CG foda, que você vai gozar nas suas calças e tem uma batalhazinha em game, tipo, tchim, tchim, tchim. Muito aí escroto! Fala, vou até procurar aqui no YouTube pra botar o link. É, e cara, outra parada, o Ninja Inimigo vai se lembrar que quando a gente foi lá na Brasil Game Show, eu e ele, o Cangaceiro Samurai, o cara da Blizzard falou bem dessa batalha aí. É a única coisa que eu lembro, porque Blizzard não entendo porra nenhuma dos jogos deles. Assim, não, ele não falou bem, não. Eu levantei a mão e falou perguntei. Ele falou bem no sentido de falou bastante. Até você que perguntou, falou bastante disso. Porque você perguntou em relação a isso. Aham. Perguntei, pô, tá todo mundo esperando uma luta fora entre os dois e veio um gráfico in-game escrotinho, entendeu? Foi o dia que o Cangaceiro Samurai roubou pra ganhar um pôster de StarCraft. Roubou não, usou da malemolência, né? Da furtividade carioca. Mas foi por um pôster do StarCraft, autografado pelo Zé Mané lá, que eu não sei quem é. Grande Zé Mané. Ninguém nunca tinha conhecido, mas, pô, ele era importante, né? Não, o cara é brasileiro e fez o design do Marine, pô. Ah, uau, hein? Fez o design do Marine e minha pica no seu cu, bra. Fez o redesign, no máximo. Não, cara, tô discutindo com você, seu Hellis merda da Liga Diamante. Falar nisso, Ninja Inimigo, a gente tem que usar o nosso Seed Keys, hein? Tem que ver isso aí. É, tem que ver isso aí. Mas então, outro exemplo que é da era do Demon Souls, que, tipo, até pela linha de dificuldade do jogo que você vê, que, tipo, no começo você tem um boss foda pra caralho que você fica 3 horas pra matar e morre 20 vezes, e aí no final, tipo, o último boss você mata ele com, tipo, flechada de longe e ele não faz nada contra você. E o jogo não tem final, mas isso é consistente, porque, tipo, o jogo não tem história mesmo. Então... O jogo também tem que tomar recompensa à altura da dificuldade que ela lhe propôs. O Ninja Gaiden Sigma eu nunca joguei, mas eu espero que o final dele seja espetacular, memorável. Eu joguei, não é nem um pouco espetacular, pois mas é. Você se sente bem de zerar. Você se sente bem de zerar, cara. Se sente bem de zerar? Sabe o que... Tá bom. Você fala, caralho, sou sinistro, na cama escolar firmemente, moleque. Sabe o que não traz recompensa nenhum? Sabe o que não traz Scott Pilgrim, moleque? Scott Pilgrim não traz recompensa nenhuma, moleque. Nem o skin a gente comeu, moleque. O skin nem foi o skin, né, cara? Alternativo pro Twilight Zone. É, pra quem não sabe, a gente se reuniu uma vez na... Quem não ouve o nosso podcast, a gente se reuniu uma vez na casa do inimigo pra jogar Scott Pilgrim, todos os quatro. Quem não ouve esse podcast, né, cara? Você tá brincadeira comigo, né? Quem não ouve, tá todo mundo ouvindo, cara. Até o Silvio Santos, escuta, porra. Tem muita gente que tá começando hoje, cara. Seja positivo. Aí a gente falou, cara, a gente vai zerar esse jogo no hard, com certeza. E comprou, tinha um salgadinho skin lá que a galera falou, a gente só vai abrir quando zerar. Lé, quando a gente vê, passam-se 8 horas, a gente não zerou ainda na última fase, preso. Aí a gente desiste. Vai zerar no Medium. Não, vale a pena dizer que o Ninja Inimigo falou assim no começo da noite. Ah, vamos jogar no hard, né? Porra, normal. Ele falou, esse jogo é muito fácil. Enrolou essa, eu lembro. Eu falei pra vocês, cara, o jogo não é trivial assim. Falou, não, aí começou e realmente tava tranquilo. Aí que o Ninja Inimigo vem e fala, eu vou me arrepender de ter dito isso, mas tá muito fácil até agora. E aí, aquilo era, não, sei lá, meia-noite e meia. E não, a gente chegou, tipo, em meia hora a gente chegou na última fase. Meia hora não, mas tipo, em uma hora a gente chegou na última fase. Uma hora e meia a gente chegou na última fase. E, sei lá, era 1:30 da manhã. A gente parou de jogar às 8:30 da manhã. Mas então, vamos falar de finais felizes agora? Finais felizes. Olha só voltando aqui, dando uma de Mesh Splinter e voltando pro final aberto, pra continuação. Um final aberto que é muito bom é God of War 2. God of War 2 é um final que entra assim, É final aberto, né, cara? Não é final aberto, né, cara? É só... Já tava planejado um outro jogo, não é nem final aberto. O final daquele é aquilo, pô. O final dele é aquele final. Acabou. Depois tem outro. Tem um dos Halos aí, tem um dos Halos que o final é o Master Chief aparece e fala assim, agora vamos enfrentar o boss. E o jogo jogo acaba. Que brincadeira, né, cara? É tipo Mortal demo, Kombat, final de demo. Final, o filme do Mortal Kombat. Tipo o filme do Mortal Kombat. Vem Shao Kahn! Acabou o filme. Acabou o orçamento pra fazer o Shao Kahn gigante, né? Ah, aquilo foi o final, vai ter o 2. Incentivos e pressões vaginais, uma vez eu li Harry Potter até o final. Todos os livros da série. Aí eu... Caralho, que pressão vaginal foda, moleque. Você leu todos os livros da série. Essa vagina devia ser uma coisa... Vagina sinistra, moleque. Cara, devia ser muito suculenta. Vagina premium. Vagina! Best vagina. Mas enfim, aí no final do livro, o primeiro que eu acho muito maneiro no final do livro, que é o seguinte, ele teoricamente seria um clímax, um final esperado, mas ele tenta desviar e colocar algumas coisas pra despistar do final trivial, tipo, pô, será que ele não é o escolhido? Não, o escolhido é fulano, que nem o Neo no Matrix quando chega a Oráculo e fala, cara, sinto muito, mas você não é o escolhido, aí você, caralho, ele não é o escolhido e tal, e no final das contas ele é o escolhido mesmo e foda-se, mas no fim das contas, o que acontece? O que eu ia falar de Harry Potter? No final do vários personagens, você não sabe o que acontece com eles, tipo, tem várias coisas que ficam em aberto, porque tem muita side quest, muita informação que não fecha. Aí, logicamente, depois que o negócio acaba, todo mundo na internet começa a especular e fala, ah, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu com ciclano e tal. A autora de Harry Potter é tão mesquinha a cobra dela que chegou e falou, cara, não quero especulações, o mundo é meu, ninguém dá pitaco. Aí fez no blog dela, no blog do livro, começou a explicar e fez uma parte do site. Eu respondo suas perguntas, tipo, pra não deixar margem. Não foi uma coisa que deixa ela mais puta, são as pessoas mexendo no cenário dela. Então por que divulga, porra? Eu sou a favor da... A partir do momento que você divulga a obra de arte, ela é mais sua. Caralho! Quer dizer, então, se você começar uma narrativa, eu posso terminar, foda-se. É, virou... A partir do momento que você compartilha uma história com as pessoas, você deu a margem pra interpretação. Tudo na vida é subjetivo. Até 2 mais 2 igual a 5 é plausível. Por isso que prova de literatura é um bacanal foda pra caralho. Agora eu, por que eu puxei esse assunto? Vocês veem na indústria dos jogos algum autor, alguma empresa que seja tão, tipo, apegada, assim, a ponto de falar, não, só a minha palavra vale. Porque eu já vi isso em livro mais de uma vez, assim. A Square. Eu acho que a Square faz isso. Não, acho que a Square até é bem fanservice, TTA, cara. Não, ela pode ser fanservice, mas assim, ela termina a história dela, aí o nego fala, caralho, especulações, especulações, especulações. Aí perguntam, e aí, alguma dessas especulações vale? Eles falam, a gente não sabe. Aí fala, não, mas aí, com o final aberto que vocês deixaram, vocês pensaram em alguma coisa? Não, a gente não pensou em nada. É aberto até pra gente. Mas isso aí é aquele negócio de você contar um pedaço da história que você queria contar, acabou. Não tem mais nada a partir dali. Agora, eu acho que a Square não entra nesse campo, até porque eles fizeram o Final Fantasy lá, o Advent Children, que é um negócio, né, fanservice total. Vocês pediram, nós atendemos. Vem aí, Final Fantasy VII, Advent Children. Mas aí você fala, mas não é nada que vocês esperavam. É, não que eu esperasse alguma coisa daquilo, né, mas tudo bem. Falar do tipo de final, tipo, abstrato e bonito, saca? Principalmente no Final Fantasy XIII, que, tipo, o final é uma merda em termos de história e tal, mas você dá pra ver que botaram um nível de polimento ali pra, tipo, falar, pra impressionar e falar, caralho, que foda, que bonito. A parada te emociona não pela história em si, do tipo, ah, foda-se esses personagens, eles são escrotos mesmo, caguei, não tô sentindo falta de ninguém que morreu e são todos uns merdas. Mas você fala, caralho, que foda, esse jogo é bonito pra caralho. Não, mas você fazer o CG foda pra caralho era uma recompensa de antigamente, assim, épica, você lutava pelo CG e hoje em dia é uma coisa que tem morrido. Mas a Square sempre foi a mãe dos CGs bolados, então ela tenta não abandonar essa tradição. É, eu lembro que... Hoje em dia é uma parte de acabar, né? Metal Gear, fala, acaba. A gente tinha falado aí sobre jogos, assim, que você jogou e depois você decepcionou com o final. Eu lembrei exatamente de um Final Fantasy VIII, que é uma droga, e vai ficando pior pro final, e o final é uma droga. Horrível. Cara, tem muita gente que paga mó pau pro Final Fantasy VIII, mas eu acho o final bem fraquinho do Final Fantasy VIII. É público de novela das oito, cara. Botou historinha de amor, a galera ficou louca. Não, mas, por exemplo, Final Fantasy X é uma história de amor e o jogo é foda pra caralho. Mas tem o Auron, porra. A diferença é essa, meu irmão. Uma história que tem o Auron, pode ter o Capitu e Bentinho, moleque. Atenção. Se você não quer ouvir spoilers sobre Full Throttle, avance para 66 minutos e 12 segundos. Seu frangote, frangote. Whenever I smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she'd fix my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah, when I think of Marine, I think of two things. Asphalt and trouble. A partir de agora, nós vamos falar sobre os nossos finais favoritos. E se você não quer ouvir sobre o final do jogo que a gente for falar, cuidado! Senhor Eternidade, qual o nome do jogo? Qual o nome do jogo que tem o seu final preferido? Não vale jogo hentai. O nome do jogo que eu tenho final preferido é Campo Minado. Mas eu não vou falar sobre esse não, vou falar sobre um outro jogo. Campo Minado a gente falou recentemente, né? É escroto. É, não vai ficar meio repetido, né? Não tem como, né? Mas então, eu acho que eu fui o único que escolhi o jogo que não é, tipo, de 2 anos atrás. Então, eu sou o único que não vou dar um spoiler monstro ilegal. E também não vou dar spoiler. Vai sim, porque é por causa do remake, não pode. Vai ter remake? Nem sabia. Vai ter o 2. Então, eu também fui o único que escolheu um jogo que o protagonista é heterossexual e não tem nenhum homossexualismo no jogo. Tem que pariu. E é um jogo que mora no meu coração, entendeu? O jogo não tem homossexualismo, mora no meu coração de uma forma completamente heterossexual. Exatamente. Ué, é bro love, cara. Ursinhos carinhosos, The Game. By the way, you lost. The Game. Moleque, filha da puta. Mas então, o nome do jogo Pô, não sei traduzir esse nome desse jogo, né? Que vergonhoso. Trollagem total. Trollagem total. Trollagem completa. Os motoqueiros. Não, vamos inventar Full Throttle. Se fosse um filme, qual ia ser o nome? Ia ser Full Throttle, Fúria sobre Rodas, com Nicolas Cage. Um filme de John Woo. Domingo, na temperatura máxima. Temperatura máxima. E rola também Charlie's Angels Full Throttle, né? Temperatura máxima, cara. Aquela aberturazinha, aquela vinhetazinha, tem tudo a ver com Full Throttle, a musiquinha. Não é? Caralho, Full Throttle. Dá uma empolgação foda quando ouço a temperatura máxima. Yeah, churrascão domingo. Eu e os caras aqui vamos ver o jogo do meu time. Vai ser campeão, porra. Mas antes vamos ver esse filme de acordo para toda a família. Era do Gino 3. Dá um resuminho da história do Full Throttle. Eu acho que a regra é clara. E tipo, quem não jogou Full Throttle até agora não vai jogar nunca mais, cara. Nunca mais. Tá proibido. Nunca mais, moleque. Calma, vamos contar a história. É tipo um plot muito intricado, entendeu? Você é um cara de uma gangue, um cara heterossexual pra caralho, de uma gangue fodão. Você tem uma moto. Tu tá afirmando foda, muito a heterossexualidade alheia, hein, cara? É, eu sou assim, cara, porque eu sou viado, então, tipo, eu coloco. Reconhecer um heterossexual quando eu vejo. You know what might look better on your nose? What? The bar. Mas então basicamente você é um cara heterossexual pra caralho, de uma gangue de moto bolada, que todo mundo sonha em ser, né, cara? Você não sonha em ser isso porque tá viado. E ouvindo rock and roll. E aí, beleza. Aí, tipo, começa o jogo, o criador e dono da empresa boladona de motos, né? Tipo, Corley Motors, né? Que é tipo o genérico da Harley Davidson, né? É tipo o Harley do mundo do jogo, né? É, que é tipo um mundo que é, tipo, ligeiramente futurista, mas nem tanto, saca? Tem, tipo, naves voadoras e tal, mas não tem tanta parada assim que remeta ao futuro. Mas enfim, só naves voadoras, né, cara? O Full Throttle não é um daqueles jogos em que você nunca sabe quem é o vilão e no final tem, ah, então aquele era o vilão, ah, aquela mulher que estava me acompanhando era vilã. Não, é bem explanado, tipo, começa nos primeiros 10 segundos do jogo, na cutscene inicial, você já vê aquele cara gordo, feio, com uma voz assim, dublada pelo Mark Hamill. Eu sou mal. Padrão, né? I know your plan, Rip Burger. You're waiting for me to die so you can take over my company. That's horrible. I am not waiting for you to die. Teoria, você ainda não sabe que ele é mal, mas se você não for retardado, você vai se ligar que ele é mal. E ele é tipo o braço direito do Corley, que é o fundador da Harley Davidson bolada. Você se liga que no começo você, tipo, começa a beber no bar lá com o velhinho, tu começa a fechar com o velhinho, tipo, o velhinho na época dele ele era motoqueiro. Aí começa a conversar com ele. Aí o nego fala, ah, vamos embora. E aí os thugs do vilão vão lá e te dão uma porrada. E você apaga e te coloca dentro da lixeira. E aí você já vê, caralho, que merda é essa que tá rolando? Aí você vê que tá rolando um plot tudo bizarro do Rip Burger, né, que é o vilão, pra mandar um take over the company e parar de fazer motos e começar a fazer minivans. Irado, né, cara? Minivans. Nada com um belo plot de espionagem industrial. Aí, porra, aí ele assassina o velhinho e tal, enquanto o velhinho tá mijando, mó vacilo. É muito vacilo. O velhinho vai mijar na parte de trás do lugarzinho lá na parede, aí vai o cara e mata, moleque. O cara mata no muito gancho vacilo. com um taco. Muito vacilo. Um taco, tá ligado? Com o plank do Edu. Dá uma porrada na buceta do velho. Aí o velho no seu leito de morte. Tipo, nisso, no caminho do jogo, você conhece uma mulherzinha que do nada conserta sua moto de bobeira. Porque, pô, você é gostoso, né, e tal. Porque você dirige uma moto, ela conserta sua moto de bobeira. Por e aí Deus, você padrão. Encontra o... Não, é exatamente isso, cara. Ela vê que sua moto quebrou e fala, você é heterossexual pra caralho, eu sou gostosa, então, porra, vou consertar tua moto. Exatamente. Em vez do cara trocar o pneu do carro da mulher, a mulher conserta a moto do cara, né? Exatamente. Padrão. Porque ela é muito heterossexual. Ela é muito heterossexual. O cara nem tanto, né? Porque ele não sabia consertar a própria moto, porra. Não, cara, se bem que ela não é tão heterossexual assim, porque ela é de uma gangue de lésbicas malucas, então... Ah, é? Porra, irado. É. Porra. Mas ela deve ser avisada. Mas imagina que seu carro quebra e aparece a Megan Fox pra consertar teu carro. Isso é ser irado. Aí você fica amiguinho da mulher e tal. E aí, quando você encontra o velho, e aí ele no leito de morte fala: ah, você não pode deixar a companhia pra Rick Burger. E ele fala que a mulher que te ajudou é a filha dele e ela que tem que tomar a companhia pra não virar vendedora de minivans. Aí ele conta lá uma historinha da filha dele. Tem também uma jornalista que tira fotos escondida do assassinato do velhinho, né? Aí você, porra, tem que achar as fotos, tem que pegar tudo. Como você foi o último a ver o velho vivo, você obviamente é acusado da morte dele e tal. O vilão dá um jeito de fingir que você é o assassino e não ele. Então você tem que fazer de tudo pra provar que você é inocente e que foi o Rick Burger que matou o cara. E pra você colocar a Maureen, né, como herdeira da companhia, né? Não, muito mais importante do que a Maureen ser herdeira é não vender minivans, né? É fato. Pô, afinal, né? A parada é forte. Motoqueiro, porra! Motoqueiro! Vai sair do core business. É você permitir que continue vendendo motos fodas da Harley Davidson. Então aí, no final rola a apresentação do Rick Burger lá, ele faz um PowerPoint boladão lá pra apresentar o novo rumo da empresa, que é fazer minivans boladas de segurança e o caralho A4 com metralhadoras, sei lá. E aí você, porra, no meio da apresentação dele, você tem que chegar lá no fundo, dar porrada em geral e colocar as fotos, o slide dele matando a porra do velhinho, do Corley. Aí, pô, ele tá lá apresentando, aí ele fala: ah, então é por isso que eu anuncio que nossa empresa vai tomar um rumo mais agressivo, não sei o quê. Now, this next slide shows our new, more aggressive corporate strategy. É, aparece ele metendo a porrada no Corley. Aí, tipo, ele fica felizão lá falando. Aí, geral, ah! Aí ele olha pra trás, ele vê que ele tá na merda. Aí ele foge. Ele não, ele não simplesmente foge. Ele literalmente sai correndo. Então ele foge que nem um retardado mental. Só que mesmo assim, por algum motivo, você que é um motoqueiro ninja, e todo mundo sabe que se você tem uma moto rápida, significa que você também é rápido correndo. Rápido pra caralho. Pra caralho. Muito rápido. Só que mesmo assim, ele fala: não, não vou seguir, não, foda-se. Aí eu vou falar. Aí ele fala: ah, Rip Burger, fuja, fuja. Mais um dia você vai se encontrar comigo de novo. E eu vou de porrada. Aí, beleza. Aí você lá vai tentar tranquilo. Aí a Maureen começa a fazer o discurso lá de que vai voltar a fazer motos e tudo mais. E ela é legal. E começa a maneira que tu acha que o jogo vai acabar aí. Tu acha que esse é o final do jogo. Aí você, tipo, também tava achando. Você bota a mulher na garupa, saca? Aí andar em direção ao horizonte. Vamos fuder pra caralho, vai ser irado, valeu. Caralho. Aí do nada aparece o bisão. Valeu, falou, valeu. Do nada aparece o bisão no caminhão, moleque. Não, mas é muito foda, sério, é muito foda. Aí o bisão no caminhão. Não, é o bisão do caminhão. É o bisão do avião sem asa, moleque. Não. O avião sem asa é dois. Primeiro o bisão do caminhão. O trem sem freio. Aí ele atropela... O trem sem freio. Aí ele atropela você. Por algum motivo, a moto fica presa no capô do caminhão. É meio bizarro. E a Maureen, que tava com você na moto, ela vai pro limbo. Vai pro limbo. Ele vai pro limbo. Você vai ficar preso no capô, né, do carro. Ele começa a tentar te dar porrada com o cane dele, com a bengala dele. Aí você tem que pegar a bengala. Aí não sei por que tem um sistema bizarro de ventilação no caminhão. Aí você prende o sistema de ventilação com a bengala. E você vai pro outro lado do caminhão, pra trás do caminhão. Aí você arranca o cano de gasolina, assim, arranca. Aí o Rick Burger vira pra você e fala: ah, vou como te é que matar. Como é que é o barulho? Como é que é o barulho? Arranca de novo aí. Ah, cara, não me lembro qual foi o barulho que eu fiz, mas eu vou te fazer uma... Não me lembro, cara. Aí, enfim, aí você arranca a parada. E aí o Rick Burger fala: e te dá um tiro. Só que aí na hora que ele vai te dar um tiro, vem do nada a Maureen, que tava no limbo. Eu não sei o que ela tava. E ela aparece nada e empurra ele. Aí beleza. Papo frag. Aí isso. É, não, ele não morre ainda. Aí no meio dessa porrada aparece do nada o avião sem asa, moleque. Aí o avião sem asa engole o caminhão. Quando ele engole o caminhão, tipo, liga a turret bolada, a metralhadora e começa a atirar. Aí você fala, fudeu. E nisso é o avião sem freio em direção a um penhasco. É o avião sem freio, totalmente de velocidade máxima essa cena, moleque. É, exatamente. É o avião sem freio indo até o penhasco. Aí você fala, fudeu. Sem asa também. E nem coração. Sem asa e nem coração, moleque. Aí você fala, fudeu, tem que parar essa porra desse avião. Aí por algum motivo a merda da gorda que dirige o avião não vai lá, porque ela fica peidando com os tirozinhos da metralhadora, que claramente é impossível te matar. E aí você tem que ir lá e é uma merda. Eu lembro que era um saco pousar a porra do avião. Pousar não, você tinha que ativar o freio de emergência, sei lá, uma parada assim. Ou o paraquedas de emergência. Já não era sem freio já. É, ele era meio sem freio, mas você tinha que ativar um freio de emergência. Só que você não ativa o freio em si, você tem que desligar a roda do caminhão e ligar o paraquedas de barra freio de emergência bizarro lá, que é tipo um paraquedas bizarrão que freia. Isso. Aí você freia e o caminhão vai pra frente e a Rip Burger, tipo, cai e fica lá no penhasco boladão. Aí você vai lá e, tipo, basicamente, ele começa a te dar tiro, aí tem uma hora que ele manda um fake de que ele morreu, só que ele não morreu. Aí de novo aparece a Maureen do nada, do limbo, que ela tava no limbo de novo, e te salva. E aí no final ele fica preso com a roupa dele com o terno dele na metralhadora. Aí tem o mesmo minigame escroto que tem no avião, que você tem que ir lá procurar os controles da parada pra desligar a metralhadora. E quando a metralhadora retrai, ele cai. E aí ele segura na placa assim, boladão, tipo, ah, eu vou beber. Aí a placa descola, aí ele olha a placa e a placa tá escrito, "You can't beat a Corley." Então... E aí rola aquele final genérico, né, de tipo, você pensa que ele vai comer a mulherzinha, né, só que aí ele fala, não, você não pode, agora que você é rica e é dona da Corley Motors, você não pode andar com alguém como eu sou indomável e muito heterossexual pra estar com você. E motoqueiro. Muito motoqueiro, muito rock and roll. Motoqueiro, porra! Aí a mulherzinha tá, tipo, no meio de uma ligação de trabalho lá, falando das peças lá que tem que trocar, e aí ele vaza da limusine e pega a moto dele e manda um... E aí passa todos os créditos. O que foi isso, cara? Acho que se deixar o Cacho fica até amanhã aí. Acho que se deixar o Solidariedade fica até amanhã aí. Ponto ele. Mas enfim, aí no final rola a cena clássica da Marcha das Valquírias com os coelhinhos explosivos com o Trotto. Marcha das Valquírias com coelhos bomba! Aí acaba, e aí você aparece. Thank you for playing. Uhul. Mas o foda é que os coelhos explosivos demoram pra caralho pra aparecer. Tipo assim, vem os créditos todos, aí vem o thank you for playing, valeu! Aí fica lá naquela tela, parado, muito tempo. Aí você É o horizonte lá, o sunshine, né? No isso, horizonte. Aí fica muito tempo. Aí depois, se por algum motivo você não desligou o computador e deixou lá, aí você vê os coelhos explosivos. É por causa do coelho explosivo que ele é teu final favorito? Claro, moleque. Claro que é. Por causa do coelho. Moleque, muito foda. Coelho explosivo, moleque. É a parada mais foda. Com mais conceito do futuro. Trota, moleque, é muito foda, na moral. Atenção, se você não quer ouvir spoilers sobre Half-Life, avance para 77 minutos e 31 segundos. Viadinho medroso. Mestre Splinter, vamos fazer na ordem cronológica do menor spoiler velho até o maior spoiler novo, então... Menor spoiler velho até o maior spoiler novo. Quando uma coisa é muito velha não é tão spoiler, mas quando uma coisa é muito nova é muito spoiler, entendeu? Você usou a gradação de maior e menor duas vezes, usando novo e usando maior. Irado, né? Irado. Irado. Irado. Então, pena que hoje é quarta. Mestre Splinter, qual o final que mais te impressionou, meu amigo Mestre Splinter? Ah, igual. O final que mais impressionou foi a Bíblia, moleque. O final da Bíblia é bizarro. Ainda não tem o jogo da Bíblia, ou tem? Deve Black, ter. Com certeza. Deve ter o jogo gospel da Bíblia. A gente falou dele na categoria jogos de tiro, de FPS. Foi um jogo que levantou muita moral. Esse estilo de jogo tava meio morto, né? Botar moral aí, na galera. Um jogo que ficou muito mais conhecido pelos mods que foram criados pra ele do que provavelmente pelo jogo. Mas que o jogo era muito bom. Não, eu tô falando isso com propriedade, cara. Não tem a menor dúvida que é. Então qual é o nome do jogo, meu amigo? Sim. Porra, o nome do jogo... É metade da vida, mano. Meia vida. Meia vida, pô. Meia vida. Na moral, metade da vida. Metade da vida, velho. Qual seria o nome de filme brasileiro do Half-Life? Seria Half-Life, a vida por um tris. Não, a verdade é que o Mestre Splinter ainda não concluiu o ensino médio. Você só aprende meia vida no ensino médio. Então, pô, Mestre Splinter. É verdade. Tem que estudar aí, né, cara? A radioatividade bolada aí. Mas enfim, porra, é importante saber isso agora. Fukushima, porra, fui no japonês ontem, então tem que ver se o peixe não tava com a meia vida estragada. A meia vida estragada. Aí tu tem que ir pro ensino médio, hein, cara. Ao contrário de mim, o protagonista desse jogo, ele é um PhD em física teórica do MIT. Conhecido como Morgan Freeman, né? Morgan Freeman pra alguns. Ele é o personagem favorito do K.O. Logan, de toda a história dos videogames. Ele é o físico teórico, trabalha num laboratório chamado Black Mesa, no Novo México, e tem altas pesquisas. Black Mesa, né? É uma mesa preta. É uma mesa preta, né, cara? Várias áreas da ciência, entendeu? Várias áreas da ciência. Várias áreas? Como o Mestre Splinter ainda tá na quarta série, ele tem uma matéria chamada Ciências. Ainda não dividiu pra física, nem pra química. Nem... Mestre Splinter, no ano de 98, o senhor fez que série do ensino fundamental? Ah! Em 98, Mestre Splinter. A sexta série, não foi? Foi. O senhor passou, né? Sei. Tem alguém aqui nesse podcast que estudou com você e não passou, não foi? Tem, cara. Tem que ser senhor. Tem, né? Tem, tá bom. Só não sair isso que ele quer falar. Mentiroso e caluniador. Então, demorou. Então, quando eu estava na minha primeira sexta série, minha primeira e única sexta série. Ao contrário de outros aqui, né? Você já tá jogando o jogo quando você participa de uma experiência sobre energia, conservação de energia, portais e tudo mais, e dá uma merda gigante. E o laboratório, todo o complexo, são invadidos por criaturas alienígenas. Aí você fala, fudeu, tenho que sobreviver. Entra num estilo meio survival horror. Você tem que enfrentar todos aqueles inimigos, aqueles alienígenas, e fugir de lá. Pra piorar, durante o jogo, o governo quer fazer uma queima de arquivo, nada aconteceu lá, ninguém precisa saber disso, manda o exército pra poder acabar com tudo, aliens e sobreviventes. Passa geral, não deixa, sobe o morro deixando o corpo no chão. Então nessa brincadeira, você que é o super PhD em física, que vira o senhor das armas, da noite pro dia, isso é a maior crítica do nosso amigo K.O. Logan, você acaba virando a maior ameaça do exército, começa a ser caçado pelo exército, porque você começa a avassalar demais. E o nego fala, caralho, eu tenho que... Além de avassalar demais, você sabe demais. Eu sei, você sabe demais. E você tá lá na porra do jogo, em diversos momentos do jogo, você assiste, não é nenhum CG, não para, você tá andando e em algum lugar do cenário, você vê um sujeito com uma maleta, um cara muito misterioso, sinistro, que você não sabe da onde vem, pra onde vai e qual o nome. E o maluco olha pra você, vê lá aquela porradaria estancando, alien comendo exército, e o maluco passa, de repente. Urgia foda dessa aí, hein? Half-Life foi um dos primeiros jogos a ter a narrativa totalmente interativa. O jogo não para pra mostrar a historinha dos acontecimentos. Você tem free roaming, você fica livremente correndo e fazendo o que quiser, enquanto as coisas estão acontecendo. Então, no meio da porrada, no meio dos monstros, a porrada toda, aparece um cara e começa a falar com você. Não, e não sei o que, não sei o que. E a história correndo, e o jogo comendo, e o pau comendo, e caralho! Todo mundo comendo, moleque. E é isso aí. Opa. Depois, quando você tá perto de escapar, né? Você chega numa área chamada Lambda Core, onde tinha alguns cientistas escondidos e equipamentos ainda em operação, e você é transportado pra Shen, é o mundo da onde esses aliens que invadiram o complexo vieram. Lá você vai enfrentar o boss final do planeta alienígena, que é o Nihilante, que é um alien gigante que ele comandava todas as criaturas que estavam invadindo a Terra. Elas estavam sendo dominadas mentalmente. Quando você mata o boss, você acaba com a invasão. Isso, teoricamente, salva o mundo, porque o exército não é como você pensa. Pô, o exército não vai conseguir conter os aliens. o jogo podia parar muito bem por aí. Por isso que eu escolhi esse final. O jogo podia parar por aí, podia subir os créditos, falar, você salvou o mundo, você ser condecorado, encontrar com o presidente. Enfim, tinha todo o potencial pra acabar por aí. Mas o jogo tem um detalhe, uma perspicácia muito grande, que é... Uma sacanagem! Cara, uma sacanagem, que é o cara da maleta. Caralho, qual é do cara da maleta? O cara da maleta... E canja aluguel também. Ele que não tem nome, né? O pessoal chama ele de G-Man, porque era o nome do skin dele no multiplayer. Encontra com você no final do jogo, depois que já matou o boss e já tem até uma prévia dos créditos. Aí ele encontra com você e fala, então, eu vi tudo que você fez, vi que tu é sinistro pra caralho. Tipo, eu quero que você trabalhe pra mim. Você tem a escolha. Você ainda tá lá no free roaming, que nem o Ninja Inimigo falou. Você continua tendo free roaming enquanto essa história tá rolando, o cara conversando com você, você pulando e gazelando ao redor dele. Aí ele chega e fala, porra, tu quer trabalhar pra mim? Porra, tu é malandro, tu é sinistro, eu quero que você trabalhe pra mim. Você tem duas escolhas, na verdade. Ou você trabalha pra mim, ou eu vou te colocar num desafio que você não pode vencer. You've proved yourself a decisive man, so I don't expect you'll have any trouble deciding what to do. If you're interested, just step into the portal, and I will take that as a yes. Otherwise, well, I can offer you a battle you have no chance of winning. Rather an anticlimax after what you've just survived. Ele vai te matar. Tá num trem, abre a porta e abre um portal na porta que abre. Ele fala, ou você entra no portal e aceita a minha escolha, ou fica aqui na tua. É assim que começa aquele outro jogo, portal? Time to choose. Você tem duas opções, né? Você pode pegar o final provável, né? Que você, beleza. Como eu não quero um desafio que eu não posso enfrentar, já chega de... Caralho, que peidão. Quem pega esse final é muito peidão, moleque. Já na chega moral. De perrengue. Tô interpretando o personagem, cara. Você é só um físico. Não, tá moleque. Ninguém interpreta o personagem, moleque. Na moral. Pô, mas é o cara com maleta, cara. O cara é sinistro. O cara tá o tempo todo lá. Pô, tu não quer trabalhar pra ele? Na moral. Claro que não, moleque. Quero pegar o desafio. Poderia até querer trabalhar pra ele, moleque. Mas o desafio é muito mais importante. Bom, aí se tu aceita o desafio, você dá o gancho pro segundo do jogo, né? Por mais que na época eu nem acredito que já tava pensado. Mas você acaba entrando um sono induzido no espaço-tempo até que seu serviço seja requisitado novamente. Você vira um Pokémon. Você entrou na Pokébola quando o cara precisar vai usar você. Ou se você não aceita, fica no trenzinho e vai enfrentar o desafio, você volta teleportado para provavelmente algum lugar na planeta Shen novamente, dos alienígenas. Well, it looks like we won't be working together. No regrets, Mr. Freeman. Quando você vê, você tá no meio, tipo, de uns 50 ou 60, de um dos bichos mais sinistros que você enfrenta no jogo. Tipo, um bicho que você demora, tipo, 15 minutos pra poder matar sozinho. Você tá no meio de 50. Todos eles apontando canhões e porrada pra você. E você tem a chance de até de interagir. Não tem. Tem, você move. Você move o personagem. Você move, tenho certeza que você move o personagem. Só que você morre muito, muito rápido, porque todos eles atiram lasers. Não, cara, não acontece nada. Simplesmente a tela, você fica parado, tem tipo uma risada, alguma coisa assim, a tela dá fade out, você olhando aquela galera toda e sobe os créditos. Tenho certeza que você pode se mover, aí você leva os lasers e morre. Você pode dar, tipo, dois passos, sabe? Porque não tem tempo, porque todo mundo é muito mais sinistro que você. E você morre. O que eu achei, por que eu achei maneiro? Não é porque eu achei irado morrer no final, mas é porque eu achei... Primeiro porque representa que a vida, né, cara? Esse negócio de morrer no final. É bem uma representação da vida mesmo. Eu acho que você é noob pra caralho e que era só matar todos os monstros, você ia ter um final foda que você ia fazer sexo com uma mulher gostosa. Com certeza. Pô, por quê? O senhor da eternidade, o ápice do final do jogo é fazer um sexo com uma mulher gostosa, cara, porque é tudo que ele não tem na vida real. Exatamente. Eu acho que o que marca o final primeiro é realmente essa ideia do free roaming. Você tá vendo o final da história, não como um CG ou como um crédito passando, né, em texto. Você tá andando lá, tá lá vadiando na história do final do jogo. Isso eu achei muito maneiro. Segundo, o jogo podia ter acabado antes. Podia não ter esse detalhe no final. Podia não ter o cara da maleta. Podia ser só se salvou o mundo. Mas não, eles botaram lá esse detalhezinho pra poder dar um tchan no final do jogo. E terceiro, você tem uma escolha, né, nesse final, né? Você não assiste passivo. Você pode decidiu como é que teu personagem termina. Que nem chegar no Full Throttle e você pudesse chegar e falar, não, foda-se, eu vou ficar com a mulherzinha, vou deixar minha vida de motoqueiro, ou chegar, não, eu sou motoqueiro foda pra caralho, vou pegar minha moto e vazar. Mesma ideia, você poderia ter uma escolha de como você quer que o personagem termine. Porra, isso eu achei diferencial, cara, achei muito foda. Bem, isso é muito foda. Eu só acho que você podia, pelo menos, tentar vencer o desafio. Essa é a minha crítica em relação ao final de Half-Life 1. Quando você escolhe sofrer o desafio, aparece os monstros e dá fade out. Você não tem como nem tentar enfrentar, você não tem tem nem arma. Tem cara, nada. O cara avisou, é um desafio que você não vai poder passar. É, então não, nem começa o desafio. Só dá fade out. Você pode até andar, olhar pra trás, falar, caralho, que merda, hein? Aí dá um fade out e acaba. Eu até fui conferir, viu o final de novo, cara. É isso mesmo. É, ele dá um fade outzinho, eu lembro. Dá a entender que você foi obliterado, mas não mostra. Ah. Eu acho que você podia pelo menos tentar. Tipo, você ter alguma arma, nem que seja uma pistolinha, você mandar um. Enquanto os créditos são. Caralho! Aí acho que ia ser muito mais foda. Com certeza. Bom, gente, tá aí. Eu não joguei o 2 ainda, mas tá no meu Steam já pra jogar. Ver como é que. Tá no de todos nós, né? Eu tô com medo de jogar porque, em teoria, eu teria que chegar um de novo, porque, tipo, eu zerei há 200 anos. Ah, é só você ler. Mas o 2 ainda é o Gordon, né? É. Gordon. Eu comecei a jogar o 2, mas como FPS eu não identifico o personagem que eu tô jogando. É só olhar no espelho, cara, que nem no portal. É verdade, espelho. É verdade. Tá uma mulher escrota, faxineira. Atenção! Se você não quer ouvir spoilers sobre Final Fantasy X, avance para 99 minutos e 8 segundos. É feio e não sabe as regras. O jogo que eu escolhi falar como, pra mim, o melhor final, encerramento de um jogo é de Final Fantasy. Mas não é os Final Fantasy clássicos que todo mundo fala, caraca, Final Fantasy morreu no 6, morreu no 7, depois disso não presta. Não, pra o mim, que é verdade. Final Fantasy foi além. Inclusive, Final Fantasy X, na minha humilde opinião, tem o melhor encerramento de todos os tempos que eu já vi em um jogo. O encerramento de Final Fantasy X é muito, muito bom. Listen to my story. This may be our last chance. Sério, como muito história, muito como animação, como CG, como tudo. É fora pra caralho. Como sua mãe, como o Damião. Como o Damião, como a mãe dele. Como a Dilma. Alguém aqui já jogou Final Fantasy X? Ou pelo menos começou a jogar? Sim, joguei. Joguei 10 minutos. Eu já contei pra vocês como eu zerei, né? É. No dia 22 de fevereiro de 2010, cheguei lá no chefe, falei, agora é só enfrentar o chefe e ganhar. No dia 23 eu comprei o PlayStation 3, e aí, youtube.com, né? youtube.com. Incesto. Final Fantasy X conta a história da trajetória de uma invocadora. Ela é uma summoner, uma classe clássica dos Final Fantasies, só que o objetivo do jogo é você derrotar um grande inimigo chamado Sin, pecado. É um inimigo que volta e meia aparece no mundo e começa a avassalar a porra toda. Um monstro gigante com 300 mil olhos, um Baleor Man voador sinistro que destrói tudo. E só tem uma pessoa que pode parar o bicho. É o Summoner. O Summoner, ele vai passar de trial in trial, de templo em templo, conseguir os seus summons, os seus bichos pra invocar e passando por um teste, um desafio de conseguir todos essas invocações e se tornar um mago poderoso, um invocador poderoso. O mestre Pokémon. O mestre das invocações. Quando ele conseguir atingir esse estado do mestre, ele vai conseguir o Final Summoning, o Final Aeon. Em Final Fantasy X, os summonings são chamados de Aeon, né? The summoners are practitioners of a sacred art, sworn to protect the people of Yavin. Only a chosen few become summoners, who call forth entities of great power. The Aeons. The Aeons hear our prayers and come down to us. Mas quando ela se torna a mestra dos Summoners, a Liga de Summoners decide criar a Liga Grão-Mestre, amigo. Aí ela tem que lutar mais ainda. E quando ela vê, ela começa a perder e cai pra diamante. É muito triste. Aí, pra poder acabar com Sin, ela tem que virar super invocadora. Ela pode invocar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, amigo! Jesus é um grande Pokémon Cordeiro, né? No final, ela consegue invocar o Pokémon final, e o Pokémon final vai ser aquele que vai derrotar o Sin, com a ajuda do invocador. Então, essa é o... Ah, é só o Pokémon final, não tem que chamar na toa, tipo, todos os Pokémons, não. Pra você conseguir invocar o Pokémon final, você tem que passar por todos os trials e desafios dos outros templos pra aprender a invocar os outros. É como se fosse um treinamento da mente e do corpo, entendeu? Valeu, valeu, valeu, valeu, valeu, valeu. Valeu, a gente entende. Valeu, valeu. É. Mas só mais a explicação do Jesus aí, Cordeiro de Deus. Muito melhor. Mas, pô, Jesus não era o Leão de Judá também? Ele é o Leão de Judá e o Cordeiro de Deus? Cara, ele é muitas coisas, cara. E além disso, ele é o Gatinho da Galileia, né? Gatinho da Galileia. Final Fantasy X tem um enredo muito completo, uma história bem complexa. Então, resumir agora em 5 minutinhos, vai ficar, obviamente, faltando alguns fatos. Então, eu vou iluminar as coisas mais importantes pra entender por que eu acho o final tão maneiro, tão bom. Pra você conseguir invocar o Final Aeon, você tem que passar por todos esses trials. E o Summoner não consegue passar por todos esses trials sozinho. Por isso, ele tem os seus seguranças. O poder da amizade! O poder da amizade! São esses... Os Guardians, não são? Guardians, exatamente. São os Guardiões. Os Guardiões da Invocadora. E a história se passa com a Invocadora, que é Yuna, na sua peregrinação, com o acompanhamento dos seus Guardiões. Isso inclui diversos personagens e o protagonista, que é o Tidus. O Tidus é um personagem que foi parar naquele mundo. Você não sabe por quê. Ele vivia... Ele é um jogador de Blitzball, que é um polo aquático de baixo. Uma espécie de polo aquático, é. De baixo, polo não. Aquático handball. É. E ele vivia numa cidade high-tech, num mundo tranquilão. Aí, do nada, aparece um tsunami gigante. Ele vivia no Japão. Aí vem um tsunami gigante, acaba com o Japão. É. E ele acorda no outro mundo completamente... Você tá rindo? Não. Você tá rindo? É um tsunami gigante. É um tsunami gigante com um maluco surfista irado surfando a onda de roupa sem se molhar e fala: "Vem comigo, moleque." E aí ele acorda no outro lugar. Exatamente. Ao longo do... O maluco é surfista de onda gigante, usando roupa, não se molha, ainda é cego de um olho. Caralho, hein? Ele tinha os problemas dele, de falar que, não, meu pai é um cara ausente, blá blá, isso é uma viadagem, mas ele fica falando... Que emo, nossa senhora. Meu pai não aparece e tal, não sei o que, não sei o que, por isso eu virei... Pai. E tal. Viadagem do caralho, né? Eu nunca tive pai e nem por isso virei jogador de handball aquático, porra. E conforme o jogo vai passando, você, o Tidus, conhece a Invocadora. Não, peraí, você não, o Tidus. Tá, o protagonista do jogo, infelizmente, é o Tidus, mas você até aprende agora. Era a Yuna? Não, não é a Yuna. A Yuna é no 10-2. Eu quero o Summoner. Eu quero o Summoner. Não, nem comenta do 10-2, né? Meu caralho. No Final Fantasy X, você joga com o Tidus, mas você encontra e acompanha toda a jornada da Yuna. Eu diria que os dois são protagonistas, Tidus e a Yuna, mas você joga em si e controla o Tidus. Conforme você vai avançando na história, você encontra a Yuna, se apaixona por ela e vira um guardião dela. E vira toda uma história de romance entre os dois, crescendo e dando a entender que eles vão ser felizes quando toda essa merda acabar. Então, basicamente, o jogo é tipo gay. Aparentemente, ele mostra que vai ser gay pra caralho, mas depois mostra que não. Não é bem assim. Tem no final, ele estupra anualmente a Yuna. E se redime. Não. Mas o que acontece? Incesto. Ao longo do jogo, você vai descobrindo que as coisas não são tão simples assim. Você descobre que, na verdade, você estava preso esse tempo todo nesse grande monstro, Sin. Você era a destruição que o Sin fez há muito tempo atrás. Vivia naquela época. Há muito tempo atrás, não. Puta que pariu! E agora? E agora? Voltou uma reviravolta no plot, hein? Plot twist. E que você, na verdade, é uma grande... Você faz parte de uma grande memória daquele acontecimento trágico na cidade, no Japão, whatever, no lugar. Então, quando o Sin for destruído, você vai morrer. Você vai deixar de existir. Porque você é só um sonho, uma memória do que passou. E tudo bem, começa a virar... Na verdade, ele passou, era do passado, né? Sim, exatamente. O que passou, aquela grande desgraça que eu falei. E o... Então você ia deixar de existir, porque você é só uma memória. Se ele fosse o Sephiroth, moleque, ele ia olhar assim pro Cloud e falar: "Eu nunca serei apenas uma memória." Aí ia sair subindo, igual uma dançarina cintilante pelos céus. Mas aí, ao longo do jogo, você também descobre que a Yuna, a invocadora, quando chega ao final da sua invocação, quando chega o Final Aeon, ela invoca a invocação final e morre invocando o Final Aeon. Yuna will die, you know? You know, don't you? Summoner's journey to get the final Aeon. Yuna told you, didn't she? With the final Aeon, she can beat Sin. But then, if she calls it, then the final Aeon's gonna kill her. Even if she defeats Sin, it will kill Yuna too, you know? Peraí, a Yuna morre no final? Vamos lá, vou te contar a história. Vou te contar. Como é que tem o 2? Como é que tem o 2? Você, como eu faço? Você, quando faz a invocação do Final Aeon, você morre invocando e o Final Aeon luta e derrota o Sin. Só que o Sin é uma entidade imortal, como diz o jogo. Ele é a punição pelos pecados do mundo. Então ele vai sempre retornar. Você fala, caralho, que putaria. Então, de tempos em tempos, o invocador passa por todo o ritual dele pra impedir que o Sin destrua o mundo por, sei lá, 3 anos? Aí ela fala, sim, mas é um sacrifício que estou disposta a fazer pra poupar o mundo 3 anos de destruição. Aí você fala, porra, escroto isso, bolado e tal. Beleza. Pô, nem é, tipo, o mundo vai ser destruído, a mulher tá salvando, vai ter que salvar esses 3 anos que você pode que fazer. Nem, né? Que nem antigamente, né, porra? Quando o nego achava que Deus ia destruir a Terra, sacrificava uma virgem, porra. Por conta disso, não existe mais virgens. Exatamente. Pode ver que nenhuma mulher mais boa. Você descobre que a invocação final, na verdade, é um dos seus guardiões que você tem que escolher pra transformar na invocação final. E tu ainda descobre que quando tu mata o Sin, a alma dele encarna no Final Aeon, fazendo o seu guardião virar o próximo Sin, que vai ficar destruindo o mundo, cara. Aí você fala, aí quando você tá descobrindo isso, o cara fala, não, para, sério. Putaria do caralho isso aqui, não, chega. Não vamos fazer isso aqui, não vamos fazer assim. Vou escolher um guardião meu pra poder me matar, pra ele se fuder e ele virar o Sin e sair fudendo o mundo todo. Não, chega, não vai ser isso. Aí a mulher fala, não, mas vocês não podem ir contra as tradições, não sei o que, foda-se, mata a mulher. Plá! Vamos fazer isso do nosso jeito e vamos salvar o mundo. Então, eles são você é o primeiro grupo que enfrenta o Sin na marra, sem o Final Aeon. O foda desse negócio de ter que escolher um dos seus guardiões pra fazer o último Aeon é que o nego documentou que o Summoner tinha que fazer a peregrinação, documentou que o Sin vinha pra sacanear o mundo pelos pecados, mas ninguém escreveu em lugar nenhum que você, no final da peregrinação, tinha que escolher um dos seus guardiões pra morrer por você. Filha da putiça, né, cara? Nossa, pra morrer por você, não. Pra virar o mundo, Sin. Pra virar o Sin, é exatamente por isso, né? Pra substituir. Falei assim, cara, isso não tava escrito no manual. Eu falei, cara, não posso fazer nada se você comprou o jogo pirata. No original tava escrito essa porra. Cara, se tivesse escrito, o cara não ia fazer, cara. Por isso. Não, mas o que acontece? Todos os invocadores, quando descobrem isso, fizeram isso. O pai da Yuna foi o invocador e entre os guardiões dele estava o pai do Tidus. Pai e do ele Tidus. Escolheu o pai do Tidus pra ser o Final Próximo Sin. Então, você acaba descobrindo também que o Sin é o seu pai. Isso você descobre bem antes, caralho, na verdade. Você descobre bem antes, mas você reluta a acreditar. E depois você entende que ele só é o seu pai por causa disso. Por causa disso, é. Então... Ah, então você tem que escolher. Não vamos escolher. Vocês vão contra a tradição! E foda-se! Pá! Mata a mulher. Aí falam, caralho, a gente matou a mulher. O que a gente vai fazer? Vamos matar o Sin na marra. Na marra, meu irmão. Esse negócio de viadagem. Na marra. Desceu o cacete em cima dele. Aí vocês vão pra lá e começam a bater e lutam contra o Sin. No que você luta, você abre um rombo... E entra dentro do Sin e vira a fase final de Final Fantasy bem abstrata. Mas beleza. Padrão, Chrono Trigger, né? Isso. Que nem Chrono Trigger, exatamente. Abstração. E dentro do Sin, você encontra o Final Aeon, que é o pai do Tidus. E você luta, e o grande chefe do jogo é o Final Aeon. Você derrota o Final Aeon, e quando você derrota, você tem que invocar todas as suas invocações, e uma a uma o Sin vai encarnando nelas. E você tem que matar uma a uma das suas invocações, que você gosta e tal. É maneiro a invocação, tem tipo uma relação com você. É um Pokémon. Você tem que matar cada um dos seus Pokémons. Isso. É, cara, eu fico bolado, cara. Eu tenho que matar a Fênix, lá, a boladona. Tem que matar todo mundo. Tem que matar o Unicórnio, tem que matar o Bahamu. Porra, o Bahamu é irado, moleque. O Bahamu me salvou de várias paradas e vou ter que matar ele agora. Por isso que eu não joguei o jogo até o final. Fiquei puto. Não gostei. Fiquei puto foda, cara, com esse jogo. Não gostei, não. E é uma coisa meio triste. Você mata todos os Aeons. E quando você mata todos os seus Aeons, o espírito do Sin não tem onde encarnar. Aí você tem uma lutinha simbólica contra o espírito do Sin, derrota ele e você extingue o Sin do mundo. Você tira o pecado do mundo. Ah, e assim, teoricamente, acaba o jogo. E começa a animação final do jogo e tal, bonitinho. E quando tá no meio dessa animação, o que muita gente tinha esquecido é que quando o Sin deixasse de existir, o sonho ia acabar. O sonho daquele ia acabar. E o Tidus ia deixar de existir. Então, a Yuna olha pra trás e vê que o Tidus começa a se desfazer. Começa a sumir. Yuna, I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Ele começa a sumir, começa a ficar etéreo, começa a desfazer. E tipo, a Yuna fica bolada. Tipo, eu estava disposta a me sacrificar pra salvar o mundo, mas esse cara que veio aqui me ajudou, me impediu de me sacrificar, tá morrendo, entendeu? No meu lugar. Sem nem me comer antes. Sim. Eu tava ficando mais puta. Mas não, deu tempo. Agora o mundo não tinha mais pecado. Você vê que eu acho que naquela cena lá do Cristão na Lagoa, lá o Tidus e a Yuna, rolou uma putaria no mundo ali. Rolou uma putaria censurada ali, né? Mas beleza. Rolou, é. Aí ela olha e ele tá se desfazendo, e ela meio que nega, balança a cabeça, e o Tidus, ele tá morrendo ali, o que ele vai fazer? Ele vai se desesperar. Ele fala, então, galera, valeu, foi muito maneiro conhecer vocês. E começa aquela... E você vê ele falando assim, é, cara, eu tô morrendo, foi mal, valeu. E tem na trilha sonora do... Na hora de enfrentar o sino, inclusive, tem música do Rammstein. Música do Pantera. E quando, aí ele começa a se despedir da galera e fala, valeu, tchau, tchau. Não, aí quando ele começa a ir embora andando pra pular da nave, sei lá, a Yuna fala, não, não, e sai correndo pra abraçar ele, do tipo, não, se despede de mim. Quando ela vai abraçar ele correndo, ela passa. Ele dá o drible da vaca nela, moleque. Não, ela ele dá não o... dá drible nenhum, ele tá parado de... Não, cara, ele dá o drible da purpurina nela, moleque. Ele vira purpurina, ela passa direto, cai no chão e ele fica... Ele tá totalmente transparente, já, ele tá totalmente etéreo. Então, ela passa por ele e cai no chão. Yuna! A Square fez um CG muito maneiro, muito bem feito. O jogo foi o primeiro Final Fantasy totalmente dublado. Tem expressão facial. Tem mais ou menos, né, cara? É, mas foi o começo e era muito bom. É, mas foi bom. Foi muito bom, é muito bom. E a trilha sonora também é muito boa. Então todos esses elementos na computação gráfica final começaram a fazer um desfecho de conto muito bonito, muito maneiro. Aí ela fica muito triste, começa a chorar e levanta. E dá as costas pra ele. Fala que ama ele, tá? Primeira hora do jogo, fala que ama ele, blá blá blá. Aí ele abraça ela, meio que abraça, porque não tem, porque ele é etéreo, ele só para como se ele estivesse abraçando ela, passa por dentro dela, dá tchau e pula e se desfaz no ar, dando um high five no pai dele, na galera que tava morta, assim, valeu, valeu, valeu, um abraço! É a escalação do time dos mortos, né? Jack, pai da Yuna, Tidus, e vai passando assim, dando um high five na galera. É, aí o jogo aparentemente termina e tal, aí volta, alguns anos depois, com a Yuna dando um discurso de como o mundo foi salvo, aí todo mundo comemorando e tal. Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Aí quando ela começa, quando todo mundo tá fazendo muito barulho, tipo, ah, valeu, o mundo tá salvo. Ela começa a falar, tipo, ela fala uma das frases que ficaram muito fodas. Just one more thing. Todas as pessoas e amigos que nós perdemos. The people and the friends that we've lost. Ou os sonhos que se apagaram. Aí mostra diversas cenas de pessoas que morreram e coisas que marcaram a aventura. E mostra, tipo, o Tidus, cenas do Tidus, que ela se apaixonou e tal. Aí, a lagoa, que foi quando eles fizeram um lagoa azul de leve lá. Ninguém mais tá ouvindo ela falar, nunca se esqueçam dele. Never forget them. E o jogo acaba. Pô, o jogo gay, cara. O jogo, o final seria perfeito e fodástico se não fosse gay. Se depois dos créditos não tivesse uma ponte pro vai ter o 2 e o 2 fosse tão escroto assim. Pois é. Mas... Não, mas a última cena antes dos créditos é muito bonita, porque vem aquele pontinho de luz passeando assim. Isso. Fica a minhoquinha de luz, né, que deve a ser a energia que faz as pessoas no mundo, né? Não, o espermatozoide do Waka entrando na Lulu, porque ela fica grávida, pô. Não, aí não aparece a cara do Tide nas nuvens, não, olhando tudo. Ia ser irado, né? É. E o Jack fala, ele lembrando assim: Tidus, está vendo as nuvens? Lá é onde ficam os grandes jogadores de Blitzball. Um dia eu estarei lá, ao lado de Garrincha, Pelé e outros, olhando por você, meu filho. Ah, parece maneiro mesmo, cara. Eu não joguei. Eu nem sabia da história. Eu só joguei, como eu disse, 10 minutos. E 10 minutos foi um jogo bom, cara. O meu problema com Final Fantasy X, primeiro era um problema meu, porque eu já tava enjoando de RPG. E os jogos estavam muito grandes. Jogar 50 horas pra jogar um jogo, porra. Tem filler na história, porra. Eu não gosto de filler em história. E então, isso me encheu o saco. Demorou muito pra chegar na parte que a história. Tem, mas, porra, quando eu tinha 12 anos, eu achava maneiro. Agora que eu tenho quase 30, eu não acho graça nessa porra. Eu acho um porre. Pra mim, se o jogo tiver 20 horas, tá bom. Até o nosso podcast tem filler. E é um porre. Disco Ninja e episódio de review é uma merda. Tudo que o Magic Splinter fala é filler, basicamente. Agora, tudo que você fala é filler, né, Mestre Splinter? Você que acabou de falar que você mesmo faz filler. Ah, sim. Senhor Eternidade, continua falando o que você tá falando. Não fala nada não, cara. Esses muscrotes, babacas. Não, eu não sou emo assim não, cara. Você tá fazendo um péssimo cosplay. O Final Fantasy X não tá entre não é o meu Final Fantasy preferido, porque tem diversos pontos na jogabilidade, no gameplay, não tem free roaming de nada. O protagonista é gay demais. O protagonista não é tão maneiro ao primeiro ver. Então, mas o segundo é pior ainda. Mas é um Final Fantasy muito bom, muito bom. Tá entre os melhores, merece ser jogado. Se você parou no 7, no 6, no 4, whatever, joga o 10. É muito cara, bom. Assim, eu também acho que o Tidus é um fudido, cara. Mas quem tinha acabado de vir de Cloud, Squall, Zidane, não podia exigir muita coisa, cara. Ele manteve o nível, cara. Teve um nível foda. Ainda vem aquele maluquinho que anda sem camisa no 12, o jogo inteiro. Porra. Nossa, o 12 eu acho que é o pior de todos, cara. É, o 12 é o Final Fantasy Star Wars, né? Não, mentira. O Squall é o pior, com certeza. Não tem discussão. O Squall é porque ele usa casaco de pele, moleque. Porra, que viadagem. Esse é pior, podia ser casaco de couro. Não, é jaqueta de couro com plumas. Jaqueta de couro com plumas. É pior ainda. É o ápice do eu acho que o dia que botaram Final Fantasy com um protagonista, um maluco mais saradão, um filme de ação, assim, não vai dar certo, porque o público não vai se identificar. Mas saradão. Cara, não precisa ser saradão, cara. Ele tem... O 4 não é viado, cara. Os caras do 6 não são viados. O protagonista é a mulher, né? Mas os caras do 6, porra, não são boiolas, assim. Só um dos irmãos lá que é meio viadinho. Lá que, eu ando sem camisa e fiquei revoltado. Não, quero mas isso é verdade, cara. O protagonista do 4, o Cecil, é um cara maneiro. Aí foram fazer o CG novo, aviataram o cara pra caralho! Cara, e o Cecil, ele tão não é viado, que até com o desenho do Yoshitaka Amano, que é viado a tudo, ele não é viado. Ah, tudo CG, então. Mas se você vai lá e olhava lá no... Mesmo sem o CG, você olha o portrait lá do Super Nintendo, você vê que ele é viado firmemente. Quer dizer, quando ele era Dark Knight, ele era boladão. Quando ele vira paladino, ele vira um viadinho. Porque é o Yoshitaka Amano que desenha, porque o Yoshitaka Amano é enviado a qualquer coisa. Mas assim, ele é o menos viado de qualquer coisa que já foi feita em Final Fantasy. É, tem razão. Não sei dizer, não. O Edgar do Yoshitaka Amano é bem não homossexual mesmo, é menos homossexual. Não, peraí, ainda não. Cara, o Yoshitaka Amano é muito viado, cara. Ele consegue enviar qualquer coisa. Atenção! Se você não quer ouvir spoilers sobre Red Dead Redemption, avance para 116 minutos e 20 segundos. Esse sim é um spoiler. Dos 9 anos no tempo. Eu não lembro mais de final de jogo, minha memória é tão lixo recentemente. Eu só consigo lembrar os jogos que eu joguei ano passado, depois que eu comprei o PlayStation 3. E as coisas aí que eu joguei mais de 10 vezes, tipo o final de Winning Eleven, isso eu lembro, como é que é. Aliás, o final de Winning Eleven é muito bom, né? Mas o Splinter vai lembrar que quando você termina o jogo, o teu time, todo mundo dá as mãos e fica fazendo olá, olá, andando. E aí o capitão do teu time recebe a taça de um cara engravatado, que pega a taça de uma gostosinha. A única mulher que aparece no Winning Eleven é a mulherzinha que entrega a taça. O cara engravatado dá pro capitão do teu time. E o cara não come, o teu capitão do time não come. Não come. Eu não mostro nada. Que eu escolhi aqui, não é porque é mais novo não, cara, mas acho que realmente é um final diferente dos outros que eu tinha visto, com plot twists sensacionais, que é de uma empresa que eu até não achava grande coisa, porque né, Rockstar é a empresa do GTA, eu nunca achei muita graça em GTA, mas é o Red Dead Redemption. Red Dead Redemption, fala com uma voz aí que eu vou botar um eco. É o Red Dead Redemption. You think you're tough guys, do you? Ou, na versão temperatura máxima, Red Dead Redemption, a redenção dos fora da lei. Então, você encarna John Marston, casa dos 40 e poucos anos, Velho Oeste, 1911, nos Estados Unidos. Era um fora da lei, mas ele decidiu largar essa vida, constituir a família dele, arrumou uma esposa, teve um filho, criava eles lá numa fazendinha, provavelmente tinha gado, criava cavalos, coisas do tipo, até que o passado resolveu voltar pra atormentá-lo de novo. Os US Marshals, os federais, capturam a família dele, prendem a família dele, sequestram mesmo. Marston, você ainda tem dívidas com a lei e nós teremos que prendê-lo, mas nós estamos decidindo te dar uma outra opção. Nós estamos deixando a sua família, tirando umas férias com a gente. Enquanto isso, nós queremos que você vá até Armadillo e capture o Williamson, que é um dos seus ex-comparsas. I'm married. I have a son. I had a daughter, but she died. Years before that, I rode in a gang. We robbed banks, trains, held people ransom. We killed people we didn't like. Bill Williamson was in that gang. Now, if I don't capture my former brother in arms, great harm will befall my family. O fato do Red Dead Redemption que eu acho bem legal é que eles, você falou, tirando mais férias. Não é bem assim. É. Eles falam assim, eles mostram o tempo todo, eles botam foco dos vilões, são os policiais que estão te obrigando a fazer o trabalho sujo deles. Exato, exato. Então, eles não estão assim, tirando mais férias. Eles estão na prisão. Na prisão. Escurrados, sendo fudidos. Então, se você demorar pra fazer isso, a gente vai fuder a tua família. E você também. E você também. É, na verdade, assim, o Marston é um procurado, ele costuma ser um procurado. Os crimes dele provavelmente não inspiraram, isso não fica claro. Mas é um cara fora da lei e ele teria que ser preso, apesar dele ter largado isso. Mas ele já matou tudo que anda ou rasteja na face da terra. E ele não tem opção, né? A família dele é mais ou menos assim. Todo mundo já viu aquele filme Os Imperdoáveis, do próprio Clint Eastwood, de 92. É mais ou menos do mesmo jeito, né? O cara larga a família pra reassumir o papel dele de atirador sinistrão. A diferença é que no filme o William Money, que é o personagem do Eastwood, deixa os filhos lá e fala: eu vou ali pegar um dinheiro, que a gente tá sem dinheiro, fudido. E no Red Dead Redemption o cara simplesmente leva uma família dele e fala: faz, senão fudeu, morra. You just walk away now, John. I didn't kill you before, but I sure as shit will now. Get yourself down here, Bill. You know you ain't man enough to stop me. You know I don't want to kill you, but I will. You always did have a high opinion of yourself, John. Dutch always said you were an arrogant son of a bitch. I guess he was about right. O sentido de urgência é outro. No meio do jogo tem muito filler. A história, ela é bem legal. São opcionais. Né? Do jogo, não, as próprias missões principais do jogo. Ah, não, eu discordo. Eu acho que tem muita enrolação pra você chegar até não. O cara que você precisa, entendeu? Porque, né, sabe porque tudo que não. Você faz ali, você não, quer pegar não. O Williamson. E você, pra pegar o Williamson, tem que ir lá no Fort Mercer. Fazer poçãozinha pro cara, aí tem que fazer. Por quê? Ele faz a poçãozinha pro West Dickens. Ele anda numa carruagem e para de cidade em cidade vendendo uma poção lá que ele diz que é um tônico. Que te deixa imortal. E no Undead Nightmare ele vende um tônico que é a cura dos zumbis, né? Ele é um filho da puta pilantra. Esse cara, ele tem como te fornecer umas coisas pra te ajudar aí no Fort Mercer. Ele tem estrutura, ele tem como te ajudar a fazer a bazuca lá, o bazuca é foda, a bazuca dos Changeman que você usa lá pra invadir o forte. Aí ele fala: cara, eu vou te ajudar, mas pra eu te ajudar, você tem que me ajudar a te ajudar. John Marston, quem quer rir, tem que fazer rir, porra. Aí te leva lá na cidade, te fala pra você tomar o tônico e depois usar o Dead Eye pra atirar no chapéu de um cara, lá pra provar que você fica fodão com aquilo. Tudo bem, tem o Irish, que é o outro cara também, que é o maior filho da puta possível do jogo, que você só ajuda ele, porque ele vai te ajudar. Então tudo ali é troca de favores, não tem nada assim. Tem coisa que é filler, por exemplo, você chega lá no meio da fronteira do México, tem um cara lá olhando pro céu com uma espécie de avião assim, aí você fala: que porra você tá fazendo? Ah, eu tô fazendo um negócio pra voar, para o ser humano sair da Terra. Então, se você quiser me ajudar, é o Santos Dumont, é. Aí se você quiser, 1911, pô, Santos Dumont foi pra... É mentira que ele foi na França, ele tava nos Estados Unidos. Aí, se você quiser me ajudar, você me traz umas plantinhas aí que eu faço o avião. Mas se você quiser, você ajuda o cara. Se você não quiser, foda-se, entendeu? Só não pode matar esse cara. Se não ajudar o Santos Dumont, toma vacilão, na moral. Toma vacilão, né, cara? Você vai ser o cara que vai impedir a construção do avião e, por consequência, vai impedir que a bomba atômica seja lançada no Japão, né? Se você tivesse caralho, como é que ia ser o mundo? O Japão ia virar comunista, não ia ter produção mangá, não ia ter Yu Yu Hakusho, moleque. Você não tá entendendo. Tem esses fillers, mas a história, na minha percepção, ela se desenvolve independente delas. É um jogo que você consegue terminar o jogo em 18 horas. Eu vi gente com 16 horas terminar o jogo. A parte da história. Até menos, talvez. Eu tô chutando. Eu fiz com 20, 22, sei lá. O Ninja Inimigo fez com mais ou menos isso, eu acho. Também. Não sei. Por aí, né? A gente fez bastante coisa até no meio do caminho. Porque tem missões que são muito interessantes. Você ganha dinheiro com essas coisas e... Não, você acaba se envolvendo com a situação. O jogo te mostra, tipo, uma mulher que vem te pedir bem feito, bem animado e bem dublado. A mulher fala, pelo amor de Deus, me ajuda. Os bandidos pegaram minha filha. Salva ela. Isso. Você fala, porra, vou salvar a mulherzinha virgem em defesa. E é meio RPG em alguns aspectos. O Marston tem uma personalidade lá. O único coisa que você não consegue driblar é o fato de que ele é fiel à esposa dele. Não dá pra pegar as putas no jogo. Isso. Eu, pelo menos, não consigo. Sério isso? Mas, então é um jogo da Rockstar que você não pode pegar puta. Qual é a graça? É, tô engenhando. Não pode buzinar o cavalo do lado da puta. Ela sobe e você... Fazer que nem o Yoshi, dá um buzinal na nuca do cavalo e o cavalo dá uma linguada. Buzinar o cavalo não é uma parada maneira, né? mas assim, por exemplo, o Marston não gosta de matar cavalo. Mas se você quiser matar cavalo, você pode matar também. Mas aí você se envolve no jogo e até que você detém lá o Williamson no Fort Mercer, mas ele escapa. E aí tem a segunda parte do jogo, né, que é que mostra que os Estados Unidos é um país de viadinho, que é quando você vai pro México. Ei, gringo! Hablas espanhol? No, sir. Pardon, pero yo habla un solo poquito español. Poquito. Habla English? Oh, sí, gringo. Hablo mucho inglés. Sí. Hablo filthy fucking bean eater. Hablo slippery little Mexican. Oh. Hablo little piece of shit. Comprende, amigo? Comprende? Porque no México a coisa ferve. Tanto no jogo original quanto na expansão. No México, tem mais recompensa pelos caras. No México, os caras são muito mais sinistros. No México, tá tendo uma rebelião pra botar fogo no país inteiro. O México é muito mais maneiro que os Estados Unidos. Até que lá, eventualmente, você chega no cara que tava acima de todos, na gangue ainda, né? Que é o Dutch. Você vai pro norte, uma parte já tem o urso polar e o cacete, meio no Colorado já. É, o grande objetivo do jogo é você descobrir onde o cara tá se escondendo. E no México é onde você consegue descobrir. Então, os caras vão pro México, né? Porque lá eles se infiltram melhor no meio da bandidagem, não tem lei, o país não tem governo direito. Não, cara, todo mundo vai pro México, você nunca viu. Tipo, ah, porra, vão, te fez merda, tá, está sendo procurado, vamos pro México. Resolve o Brasil, cara. E a galera pensa, chega lá, toma uma tequila, porra, resolve todos os problemas. Você volta pros Estados Unidos, vai mais pro norte, passa lá pelo acampamento do exército americano, e aí você volta pra cidade, que seria a cidade perto de onde o John Marston moraria, mesmo que é Blackwater, que já é uma cidade bem desenvolvida, já tem automóvel, já tem essas coisas todas. Nas minas mais ao norte ali, você encontra o Dutch dentro da mina. Tem essa sequência final que eu acho bem interessante. É legal porque o jogo te explica sempre que a sua gangue de bandidos foram tipo sua família. Os caras te adotaram quando você não tinha pai nem mãe. Os caras te criaram. O chefe da quadrilha é quase o seu pai. Então quando você vai lutar com ele no final, tem aquele discurso, né? Tipo, eu gostava muito de você, John Marston. É, eu lhe dei casa, comida, quando todos os outros não fizeram nada. E agora os federais prenderam sua família, podem matar sua família. E você, pra consertar isso, viu o quê? Mata a sua família anterior pra recuperar a nova? Quem é essa mulher que tá com você? É só porque ela se deita com você todo dia? Ela já deitou comigo também, já deitou com o Williamson. Ela deitou com todo mundo. Você teria que garantir que é seu. Os caras mandam essa roupa pra jogada. Ele manda essa porque a mulher era uma prostituta. A mulher era prostituta. A mulher é tipo abrindo seu fichinho, né, nos jogos. A mulher do Marcio. Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Tem uma resolução final com o cara e, ao melhor estilo redenção mesmo, se joga no penhasco. Dutch, você sai, pega o cavalo e aí tem o primeiro final do jogo. And now I know the only compass that I need. Não, essa cena é foda, muito foda. É, aquele fala, já te dá uma satisfação foda de ver essa cena no jogo. Que você pega o seu cavalo, começa a cavalgar, ele mostra assim, volte para casa, mostra o caminho para sua fazenda. E aí você vai cavalgando, toca uma música lá, bem música de fim de filme mesmo, de volta pro lar. Você fica bastante tempo cavalgando, é uma distância assim, relativamente grande. Então, você fala assim, caralho, quero ver minha família, quero ver minha família, quero ver minha família. Bem música assim, de acalento mesmo. Chega em casa, chega na fazenda, reencontra a esposa, o filho, o Jack, o uncle, que é um cara que também era da sua gangue, mas que ficou velho e saiu da gangue, você adotou ele pra ele ser o... Ele é o Zé do Araguaia. Se o... O caseiro. É o caseiro, isso. O Mestre Smith, ele entende de caseiro. Sobretudo filho de caseiro. Aí, caralho, de graça. Dá uma impressão meio de jogo acabado. Mas aí, tem umas outras missões, assim, geralmente missões envolvendo o seu filho, ou a sua esposa, ou o uncle, e você vai fazendo essas missões, assim, mas mais num clima, assim, de, porra, acabou o jogo. Então, vou fazer essas missões pra ver qual vai ser, pra entender mais a história do personagem. E a Rockstar, ela tem isso. Quando termina o jogo, você ainda tem umas side quests, umas missõezinhas, às vezes, de brincadeira. brincadeira, só pra você ficar fazendo ali. No caso do Red Dead Redemption, essas side quests após o teórico final do jogo te dão uma oportunidade de conhecer mais a história do personagem. Então você conhece a esposa dele, o filho dele, esse tio dele, ele tem uns confrontos lá com não é tio dele, né? Ele chama de tio. É. Com o tio, porque o fica falando, porra, eu também te ajudei, e agora você fica querendo que eu trabalhe. Ele fala, porra, mas o fato de eu te dar trabalho, eu tô te ajudando. Se você não quiser, você pode ir embora, voltar pra cidade e ficar lá tomando cachaça, jogando e perder o dinheiro todo no poker e morrer aí no meio da cidade. E nessa parte do jogo, você descobre também que constantemente você se preocupa em não fazer o seu filho seguir o caminho da bandidagem. Exatamente. Eu não quero, eu não quero criar um ambiente em que meu filho vai achar que ser bandido é o melhor. Não, eu quero que o meu filho estude, vá pra faculdade, trabalhe honestamente. Eu me arrependo da vida que eu tive, entendeu? Ele não só se preocupa com isso, como ele tem muito orgulho do caminho que o filho dele segue. Uma hora ele chega lá, e aí, filho, fazendo o quê? Ah, tô lendo esse livro aqui. Que livro é esse? 20 mil léguas submarinas, do Júlio Verne. É um livro sobre não sei o que, não sei o que lá. E aí ele olha assim, porra, não entende, né? Mas fala, porra, tá, o moleque tá lendo, é cultura, ele vai chegar alguma coisa na vida. Eu só não entendo porque ele tá lendo essa porra desse livro. Mas tudo bem, ele é meio ignorante, porque é um cara, porra, que é porca, a gente deve saber ler e não teve educação nenhuma, mas vê que o filho tá indo por um caminho decente. Mas mesmo assim ele fala, porra, meu filho tá sendo educado pra essas coisas, mas ele não pode ser só um fudido burocrata que não sabe fazer nada. Ele leva o filho pra caçar, ensina o filho a caçar, ensina o filho a usar faca, né? Ensina o filho a atirar. Não pode ser viado. Não pode ser viado, porra. Você vai ser boiolinha, mas seja um homem, porra. Vai lá caçar cordeiro comigo. Caça viadinho, ensina o filho a usar faca. Cria-se um sentido de urgência, então a fazenda tá sendo invadida. E nessa invasão acaba que matam o tio. E você percebe que são os oficiais que estão invadindo. São os Marshalls. A gente liberou sua família, mas você ainda tem acertos com a justiça, né? A gente quer acabar com a gangue inteira. Matam o tio, que era da gangue, começam a invadir a fazenda. E aí você manda a esposa e o filho subirem o... O cavalo bate no cavalo e fala pra eles correrem o mais rápido possível pra longe. We're leaving the farm. I'll watch from the silo. You two go to the barn. Get the horses ready. John! I'll meet you there! Você vai matando os federais, entra no celeiro, se esconde lá, fica lá parado um pouco, pega a sua Colt. Quando o cara pega a Colt 45, em vez de pegar uma das carabinas, eu já fiquei bolado. Ele dá uma respirada funda, abre a porta do celeiro, tem 36 malucos lá do lado de fora apontando pra ele. Aí você não tá controlando o personagem na hora, é uma parte meio NPC do jogo. Entra no modo Dead Eye, que é o modo câmera lenta. Você tem lá o Dead Eye, você mira em quem você quiser, atira em quem você quiser, mas tem 38 malucos, não dá pra atirar em todo mundo. É, você tem 6 balas, né? Magno, você dá tipo 6 tiros. Você tem 6 balas. Você dá 6 tiros na cabeça dos caras e os outros 30 metralham você. Você fica lá caído no chão, todo arrebentado. Dá um corte pro Jack com a mãe, eles ouvem os tiros, se preocupam com o John e voltam. Isso que voltam, tá ele lá caído no chão, todo arrebentado. Dá um corte novamente. E aí já aparece a mãe lá meio que chorando, né? Ele também. E você compreende que o seu protagonista morreu. Mas aí, depois dá um corte de novo. Aparece um túmulo escrito John Marston, 1800 e não sei o que, 1911. Uma bota pisando em cima, a mesma bota do John Marston, só pra te dar aquele gostinho de, ó, ele apenas forjou a própria morte, e agora voltará buscando vingança. Abre um pouco a tela, mostra o outro túmulo escrito lá, o nome da mulher dele, morta em 1914, 3 anos depois. Sobe e mostra o filho dele lá com chapéu de cowboy, as armas todas, barbudinho, fazendo exatamente o que o pai não queria, seguindo o caminho dele. E aí você continua o jogo com o Jack pra uma última missão, que é matar o chefe dos federais que ordenou a morte dele. E aí você pode fazer isso com requintes de crueldade. Você pode botar fogo na casa da mulher dele, na fronteira com o México, que a mulher dele tava lá esperando. Você pode ir atrás dele e do irmão dele, que estavam caçando no México, de acordo com o que a mulher fala pra você, matar o irmão, se você quiser. E por fim você mata ele. Quando você mata o cara, dá um close na cara do Jack, a tela fica toda com um tom de vermelho, e aí aparece o nome do jogo, Red Dead Redemption, e aí sobem os créditos. E aí acabou o jogo. É irado. Principalmente quando você toma controle do filho e fala, caralho, e você tá muito puto, você fala, cara, eu vou barbarizar com todo mundo, moleque, vai ser fudido, vou matar a porra toda. Que é o nome da última missão, inclusive, é Remember My Family, né? Ele chega assim, sabe quem eu sou? Não sei, meu nome é Jack Marston, e fuzila a cara do maluco. Você encarna o personagem e fala, cara, mataram meu pai, caralho, vou fuder todo mundo, caralho, meu irmão. Caralho, eu não matei a mulher do cara, não, mas eu taquei fogo na casa que ela tava e mandei ela sair correndo. O irmão do cara, eu também não matei, acho que dei um tiro no pé dele e deixei ele ir embora. Só pra completar, uma coisa interessante você joga com o Jack Marston é que quando você tá fazendo algumas missões, tipo caçar recompensa, coisa do tipo, de vez em quando o personagem fala sozinho, assim, e uma das frases que o Jack fala, por exemplo, o cara fala assim, eu vou matar você, aí o cara fala assim, não, eu que vou te matar, porque eu tô fazendo o que meu pai me ensinou a fazer. Ele tem uma certa mágoa, assim, com o fato de que o pai dele, apesar de tudo, ainda era fora da lei, morreu por ter sido assim, e ele acabou seguindo essa linha de vida só pra vingar o pai. Aí, maior spoiler aí, tu bota bolado, nem vou jogar o jogo mais. A galera que tá vendo o podcast tem a opção de falar, ah, nem vou ouvir, foda-se. Cara, cara, você vai dar spoiler. Eu falei pra você, cara. Eu falei que era pra desligar, se você quiser. Foda-se. Excuse me. You Edgar Ross? Do I know you? Forgive me for startling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure as shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Estamos chegando mais uma vez ao final do nosso podcast. Eu gosto de jogos. Espero que, assim... Eu gosto de spoilers. Espero que vocês tenham curtido, pulado ou não tenham se arrependido de ouvir esse episódio. Como vocês se arrependeram, com certeza. Eu me arrependi. E Lapso, como é que as pessoas podem se comunicar com a gente se elas ficaram putas por a gente ter dado muito spoiler? Se você ficou puto conosco por termos dado spoilers, apesar de termos avisado que íamos dar spoiler, filho da puta, você pode mandar um e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Pode ainda comunicar-se conosco em apenas 140 caracteres pela magnífica ferramenta que o senhor da eternidade adora, o twitter.com/baixofrentesoco, ou você pode acessar o nosso website www.baixofrentesoco.com e acessar nossos comentários, que apesar de muitos, sobretudo o Crusher e o Keologa, reclamarem que o site está sacaneando eles e não publica os comentários deles, é porque nós temos um filtro anti-spam, e o filtro anti-spam acha que o Crusher e o Keologa são spammers e mandam se provar antes de publicar o comentário. É só isso. E vale avisar também que vocês têm que usar o seu link de CS para fazer comentários, mandar e-mails, senão a gente ignora completamente. O filtro de spam já tá ligado, se você colocar um nome tipo Pedro ou Paulo, ele já lima o teu comentário. Na moral, tu tá jogando CS lá e tu fala, levei um headshot do Pedro. O Pedro... Cara, eu vou dizer que o nickname de CS do cara seja Pedro, se for o Pedro daquele desenho japonês Excel Saga, que é o pedreiro que tinha. Também. Ou então Pedro de Pedro. Não, Vote for Pedro. Aí tinha que ser Vote for Pedro o nome. É isso aí, galera. Até semana que vem. Sem spoiler. Valeu, galera. Até mais. Até que a morte nos separe. Se fudeu. Se não gostou, vai reclamar com a mamãe. Só pra não, não assovia não, pelo amor de Deus. Não. É porque sempre que assoviam, vem numa frequência muito sinistra na minha caixa de som, eu fico quase surdo. Ah, só lamento. Surdo. Eu pedi por favor. Pô, cara. Deixa pra... Tudo bem, então. Cara, posso comer seu cu, por favor? Beleza. Vê se isso funciona na night.